JCast. Dark Onyx. Olá. Levendil. Oi. Johan. Olá. Eu tô desiludido com a raça humana, mas enfim, eu nem posso entrar em detalhes e porque todo mundo vai achar chato, porque tem a ver com colegas de trabalho, situações do dia a dia. A gente meio que tá. Eu, pelo menos, tô desiludido com a raça humana dia sim, dia não, né? Então. Não, eu tô especialmente desiludido com a raça humana hoje. Eu pensei seriamente em me retirar da sociedade hoje, em vários momentos do dia. Eu queria ter essa opção, como é que faz? Vira Harry, vamos comigo pro templo, não sei. Eu gostei da ideia. Tem um templo pra você se esconder? Tem vários aqui no Brasil, tem várias comunidades que eu posso ir, a qualquer momento, gente, pra eu me retirar da sociedade, basta um telefonema. É muito mais fácil do que você... Por que você não fez isso ainda? Eu não sei. Eu realmente... Peraí, se você for pra lá, você vai poder continuar assistindo Doctor Who? Eu posso manter um laptop lá, sim. Não tem problema. Esse tipo de... Talvez dentro das dependências do templo, não tenha uma internet boa. Não, isso que eu ia perguntar. Esse tipo de vício ainda tá ok? Sabe? Você não precisa se livrar dele pra evoluir? Você não precisa se livrar de nada, né? Você pode tudo adaptar ao seu novo ambiente, assim, né? Interessante, eu acho que eu quero muito ir mas pra lá. Mas inevitavelmente a sua nova rotina vai te impregnando, assim. Eu imagino que aos poucos você vai deixando as alegrias mundanas de lado, eu acho. Você quer virar Harry também, ô? Tem Wi-Fi? Depende do templo que você for, né? Talvez os eu que vou ter que virar dinheiro... vegetariano. Isso, é, vai ter que virar. Eu vou ter que acreditar numa deusa elefante azul de 8 braços? Não, porque ela ainda não existe. Não descobriram ainda. Uhum. Mas, sim, você vai ter que acreditar em diversos deuses diferentes. A maioria deles é azul, isso. Sim, azul. Te respondo semana que vem, então. Pensa aí, fica com carinho. Johan tá de boa com a sociedade, não precisa não. Não, se bem que se a gente for se retirar da sociedade, a gente tem que fazer isso separadamente. Não dá pra gente se retirar pro mesmo lugar. Porque a gente vai estar se retirando, né? É, faz sentido. Tu ia voltar aos mesmos assuntos de antes e a ideia é começar de novo, né? Esquecer o passado. Faz um pouco de sentido. É. Enfim. Eu queria se falar... cada um trocasse a personalidade pra um da outra, entendeu? Aí você teria que começar de novo, só que sendo a outra pessoa. Isso é o que? É um game show? É, o reality show do Yon. É, virou? O que, que é isso? Vai vender essa ideia pra Globo? Vai botar a câmera pra seguir a gente, é isso? Ah, sei. Yon vai montar um Endemol brasileiro. Depois você vem falar, todo programa vai ter Rant, cadê o desse? Não tem. Porque hoje, em especial, eu tô bem, sei lá, desiludido com a raça humana, não sei, não tenho... Eu não pensei em outra coisa hoje, além de me retirar da sociedade. Então, como sempre, agora que o Rant faz parte do programa, nós não vamos tê-lo, porque a gente sempre vai contra as regras que a gente mesmo estipula. Não, até agora a gente falou, a gente divagou sobre diversos pontos referentes ao abandono da sociedade, isso... Conta como. Faz sentido, Johan? Você tem algo que você queira comentar? Enfim, a semana passada não deu tempo e hoje eu tô sem clima de falar sobre a parada de dublagem. Então deixa pra lá. Então, ouvi, Rapunzel, gostei muito e, assim, dá aquela dorzinha no peito da Rapunzel não ser... Você não viu Rapunzel, você viu Enrolados. Não, eu vi Rapunzel porque eu me recuso... A dar o nome DreamWorks que a Disney deu pro filme, sabe? Rapunzel, um filme de princesa, Rapunzel. Não é um filme de princesa. É um filme de princesa, não sim. É. Vai não assistir, é. Então. É um filme de aventura do príncipezão lá, que é um aventureiro, e tem a florestinha, e ele cai no chão, e o nome é Enrolados, porque ele se enrola em altas aventuras, com isso a sua turma. Isso é o que a Disney quer que a gente acredite, mas não, é um filme de princesa. Isso tá tudo lá. Isso que me revolta, a Disney acha que o gênero que ela mesma criou faliu. Então agora, pra poder disfarçar, pra poder continuar fazendo, ela tem que disfarçar, pra fingir que não tá fazendo não. Então elas mudam o nome do filme de Rapunzel pra Enrolados, quer dizer, era a princesa clássica que tava faltando pro panteão de princesas da Disney e ela vem sem o nome dela no título, o que é um absurdo. Com um trailer que é de outro filme, não é do mesmo filme. Porque eles disseram que a princesa do sapo não aconteceu tanto como eles esperavam, justamente pelo nome e por ser muito focado na princesa, afastou o público masculino. Hoje em dia o público mudou muito por causa dessas produções de aventura e blá blá blá, então tem que ser focado no príncipe, tem que ser aventura. Então tira Rapunzel do título, coloca um trailer que é o príncipe correndo na floresta e é isso. Mas não é focado no príncipe, o príncipe começa o filme dizendo que esse filme não é sobre ele, é sobre agora, Rapunzel. Eu perdoaria tudo, perdoaria o príncipe, perdoaria o título, mas eu só não perdoo o fato de ser CG. Não tem o menor motivo de ser CG, é a Disney mais uma vez achando que a animação 2D não faz mais sucesso, só que faz, quer dizer... se eles não, nunca mais contaram boas histórias em 2D, a culpa é da porra dos roteiristas, a culpa não é do gênero. Me dói um pouco, sabe? Me dói começar o filme com uma vinheta de, ah, esse aqui é o filme 50 da Disney, e aí tem lá o Willy do Barco a Vapor, em preto e branco, assoviando, e aí em seguida começa o filme CG, sabe? Meio que a declaração de morte do 2D. A Disney dizendo, não vamos fazer mais 2D, sinto muito. Nosso filme número 50 é um CG, e é isso, acabou. Porque hoje em dia já tá mais caro fazer 2D do que 3D, né? Com essas produções em 3D fazendo o maior sucesso e tal, eles realmente acham que... Agora, será que é mesmo? Tipo, por os olhos de uma criança tem tanta diferença assim? Não sei, tipo, elas realmente gostam mais quando é CG? Tipo, a minha sobrinha não se importa. Você fritou o cérebro das crianças? A minha sobrinha não se importa, sabe? A animação é animação, não importa se em 2D ou 3D. É tudo animação. Eu imagino que seja, as crianças gostam, não veem animação na televisão? Aliás, eu tive que explicar pra minha sobrinha o que é 2D e o que é 3D, porque ela não sabia. É tudo animação na cabeça dela, cara. Ela não conseguia dividir na cabeça dela 2D de 3D, porque não é que nem a gente que tinha o 2D e depois surgiu o 3D, sabe? É, tipo, tem algum aspecto nesse filme da Rapunzel que diga, não, esse filme tinha que ser mesmo em 3D por causa disso? Tem mais liberdade pra cena de ação. Tem cenas de ações mais elaboradas, mais jogadas de câmera, essas coisas, porque é mais barato fazer em CG do que em 2D. Agora, mas aquele negócio, como é a Disney disfarçando, você vê que nesse caso o filme não é da Pixar, é da Disney mesmo. Então eles fizeram um filme em CG com cara de 2D. O traço dos personagens é o traço tradicional da Disney do 2D. O esquema de cores, os backgrounds, tudo é como se fosse 3D tentando fazer uma estética de 2D, né? Eu ia falar, a Rapunzel é uma bomba de moe. Ela é assustadoramente incrível, sabe? É a mulher da minha vida, eu preciso muito casar com ela, urgente. Mais um motivo pra ser triste, dizer, então a princesa mais interessante da Disney não é 2D. Quantos anos ela tem no filme? 18, ela tá fazendo 18 anos no filme. Que sem graça. Não é? E para de ser regido por números, sabe? Não importa. Mas o Anya vai odiar esse filme. Mas eles fizeram um truquezinho Lucky Star. Ela tem 18 anos, mas tem uma carinha de 16, fala sério. O Live já ficou devendo um rant de dublagem, né? E um bom link é que o Príncipe é dublado pelo Luciano Huck. É, todos os críticos estão criticando negativamente muito essa... Não, ele drena completamente o carisma do personagem, sabe? O personagem já não é muito importante no filme, sabe? Ele é importante, mas ele não é. Os holofotes não estão muito voltados pra ele, sabe? Parece que o texto dele e a atuação do dublador dava mais carisma pra ele no original, chamava mais atenção pra ele, e o Luciano Huck treinou completamente isso. Agora, a maior crítica mesmo é que a Disney não trouxe cópias legendadas do filme. Também, né? Então, você não tem opção. Não tem quando, como você não ouvir. Quando ela trouxe? Oi? Quando que ela trouxe de desenho cópias legendadas? Ela nunca trouxe? Velho, só em São Paulo uma sala ou duas. Não sabia. O filme da Disney que tem vão ser os live actions. Fora isso, a animação no Brasil é dublado principalmente. Eu não sabia que, porque como em home video vem, né, eu não sabia que no cinema também não... Você só põe o original ali, né? Eu sabia, que era como o Johan falou, sabe? Em São Paulo você tem umas três salas e é isso. Eu não sabia disso, eu pensava que era no cinema normal. Deixa eu falar, assim, provavelmente só os grandes mesmo, os filmes maiores, assim, que você vai ter. Esse dessa Rapunzel aí que teve uma repercussão menor, se bobear, duvido que tenha vindo alguma cópia legendada. Talking with Garabat. Nosso anime com o nome de lingerie. Complexa, muito complexa. O Johan gostou? Eu gostei muito. Lógico, né? É óbvio. De certo sobre isso, Johan. Por que você gostou de Paris Talking? De cara, a trilha sonora. Eu, por mim, a gente nem falava nada, deixava a trilha sonora rolando e aí era o suficiente pra falar sobre o anime. A trilha sonora é do cara do M-Flow, que sempre esqueço o nome. Tem Taka ou algo do tipo no nome. Ah, é. Esqueci. Eu não lembro também. Taku Takahashi, não é isso? E é algo assim, algo dessa linha. Taku Takahashi, o cara do M-Flow lá, o cantor, é o Verbal. E a trilha sonora é muito bem elaborada. Vale lembrar que eu baixei a trilha sonora esses dias. Não é só feita por ele. Então, não pode falar que é só ele. Ele produziu, é claro que vai ter o dedo dele em tudo, mas tem outros artistas ali muito bons participando. A trilha sonora é muito legal e vem nesse estilo, né? Essa comédia ácida, né? Ácida é ótima, desculpa. Ácida, comédia ácida. Esse negócio assim forte, né? Que te pega inesperado, te joga. No primeiro episódio já tem alguém, né? Cocô, sêmen, tem esse monte de coisa. Então já fica meio. Eu tenho que dizer que você tá falando sobre a trilha, eu já tava um pouco empolgado com a ideia, sabe? De ser um anime da Gainax com esse traço bem não ortodoxo, bem não anime. E o trailer me ganhou pela trilha, por aquela música lá que tem aqueles gemidos estranhos, muito legal. É, na verdade, assim, quando saiu o nome, só o título, o próximo anime da Gainax vai chamar isso. É, obviamente, como tá nessa onda, anti-moe e anti-fanservice, então o povo lê esse título, Paint Stalking, quer dizer, o que vai ser isso? Daí, mas ao mesmo tempo rolava, bom, para eles serem tão descarados, deve ser uma paródia mesmo, eles não devem estar levando isso a sério. Aí quando saiu as primeiras imagens, obviamente, eu fiquei muito curioso, porque é esse estilo cartunesco, chapado, que a gente tá acostumado a ver nessas produções do Cartoon Network, ou da Nickelodeon. Só que você ainda não esperava que tava por vir, né? Eu, pelo menos, a primeira vez, achei que fosse uma coisa mais Menino Superpoderoso mesmo, sabe? Tipo, mais limpa, vamos dizer assim. Eles tentando fazer isso, só que aí eles, quando saiu o trailer, a gente descobre que eles realmente foram um passo à frente, pegaram esses elementos visuais de cartoon americano e transformaram numa narrativa de exploitation, assim, né? Como se fosse, sei lá, chama o, sei lá, o Quentin Tarantino e o Robert Rodriguez pra fazer... dirigir as Meninas Superpoderosas. Algo assim. A impressão que deu foi essa. Daí, depois que você assiste, a grande dúvida que permanece é o seguinte: eles tentaram muito arduamente fazer isso. Agora, será que eles conseguiram, entendeu? Será que a intenção foi alcançada, ou será que deu a impressão que eles tentaram muito, mas não conseguiram achar o clima certo, ou contar da forma certa? Porque é um anime, assim, as referências ali, o material que aquele anime trabalhou é praticamente 100% americano, sabe? Que dali muita referência a desenhos americanos, o formato é completamente americano, que são duas histórias curtas. Os nomes dos episódios são sempre fazendo alguma paródia. Referência a algum filme. Algum filme, alguma obra. É, uma obra, mas assim, né? A visão japonesa dos americanos, né? É, não, é uma visão bem estereotipada, mas que... Assim, é uma visão bem estereotipada, mas chega a ser uma própria visão que... É, muita coisa ali os próprios americanos vendem pra si próprios, entendeu? Não, e eles acertam mais que o normal, sabe? Porque japonês tem coisa que você vê que é japonês tentando ser americano e você sente, tipo, que você vê, sabe? É japonês sendo caricato, sendo americano. Mas eles meio que acertam. Aquilo dali tem muito cara de produto americano. O pessoal que fez aquilo dali, com certeza, consumiu muita coisa americana. Uma dúvida que eu fiquei é... Esse anime, com todas essas referências americanas e referências não tão malucas, assim, ou não tão mal colocadas, assim, né? Eles, como o Dark falou, eles acertam bastante. Ele foi feito pro público japonês mesmo, pra gerar um contraste com o público lá dentro, pra aparecer dentro do mercado japonês, ou ele foi feito pra causar burburinho aqui fora? Olha, o Japão tentando fazer o que vocês fazem. Não, eu acho que é feito pro público japonês. Eu não acho que tenha, além, fora aquelas coisas que nem tava surgindo agora de Iron Man, Wolverine, esse tipo de coisa, eu não acho que ainda haja alguma produção específica pensando no público ocidental. Porque, de qualquer maneira, você precisa ter audiência, você precisa ter alguma representatividade ali dentro do próprio país. Eu acho que foi só uma maneira mais de chocar também e tirar onda dos americanos, que o pessoal acha engraçado. E também trazer uma boa repercussão pelo fato de estar citando a cultura americana quando isso fosse pra fora. Sei lá, eu acho que é um pouco dos dois. Que é um produto que funciona no Japão, só que aquelas referências ali não fazem parte do imaginário japonês, sabe? Não fazem parte do que o japonês costuma colocar nas obras dele, mas ao mesmo tempo é um negócio que deveria funcionar aqui, mas pelo visto não funcionou, né? É o que eu tava falando, tipo, eu acho que talvez eles estivessem mais com o público japonês na cabeça, porque eles dão aquele mar de referências, aí o japonês que não tá acostumado com aquilo vê justamente pra ficar chapado mesmo assistindo aquilo, e ao mesmo tempo, obviamente, como tudo que eles fazem no Japão, eles também querem o produto que der dinheiro aqui, também eles agradecem. E então, eu acho que talvez eles estivessem contando que os americanos que curtem o Invader Zim, Ren Stimp, Laboratório de Dexter, Meninas Superpoderosas e afins, fossem curtir o take dos japoneses nisso. Eu não acho. Porque, assim, ouvi algumas pessoas comentando, as pouquíssimas pessoas que comentaram positivamente de Paint Stalking, elas meio que, quase todo mundo falou de Ralph Bakshi. Que ele foi um dos primeiros caras, eu acho que ele foi o primeiro cara a colocar umas coisas um pouco mais subversivas em desenho infantil, com uma releitura que ele fez do Super Mouse. Eu já tinha ouvido falar dele algumas vezes, não tinha assistido nada dele ainda. Dele eu só tinha assistido mesmo, não sei se o Johan conhece. Assistiu o Super Mouse, né, quando eu era criança. Não sei se o Johan conhece um filme... Eu esqueci o título em português. É Cool World. Cool World. Que é o título em inglês. Que é um filme com Brad Pitt e com a Kim Basinger, que a Kim é uma personagem de desenho animado. É uma coisa meio Roger Rabbit. Só que é genérico. Daí tem esse mundo de desenhos, e aí tem uma cena do filme que ele transa com desenho animado. Que é um filme que ele não gosta, ele fez... Olha, cara, você falando assim, eu tô lembrando dessa parte aí, mas eu não tô conseguindo lembrar do filme todo. Porque a Kim, ela é um personagem de desenho a maior parte do tempo, mas ela é uma ela é vilã do filme, daí ela dorme com ele, tem a sequência dele transando com um desenho animado, com ela em desenho, e ela vai virando humana. E o grande plano dele assim, é um filme bizarríssimo, e ele é bem criticado, assim, negativamente, né? É, o próprio Bax não gosta do filme, ele fez meio a contragosto, sabe? Ele fez de qualquer jeito. Mas aí ele tem esse histórico de usar elementos cartunescos pra passar mensagens adultas. E ele é famoso pelo Fritz the Cat. Fritz the Cat, que é a adaptação do Crumb. É uma tira de jornal de animaizinhos, né, antropomorfizados, que faziam um comentário social sobre a juventude universitária da década de 60. Mas aí o Bakshi pegou, fez um longa animado, só que fez assim, botou as próprias ideias dele. Ele fez uma crítica social, assim, um retrato barra crítica social dos anos 60. E isso já nos anos 70. E por algum motivo, nos anos 80, resolveram chamar ele pra fazer a repaginação lá do Super Mouse. E ele começou a colocar alguns desses elementos dentro do Super Mouse. Tem algumas coisas assim mais polêmicas, por exemplo, tem uma cena que ele vai se casar, que ele sonha, ele tem um sonho antes do casamento dele. E nesse sonho ele sonha já com a esposa dele gordona e brava e tal. E ele tem um vizinho que é um dos vilões. Ele é vizinho dele, um touro. Que tem. Ele é tipo um negão que tem uma mania de falar mu. Ele vai falando as coisas e fala mu no meio das frases. E aí lá pra frente chega o filho do Super Mouse. E ele é um rato, filho dos dois, né? Jura? Não, ele é um rato, só que ele chega falando alguma coisa e no meio da frase ele solta um mu. E, sei lá, a série foi cancelada porque supostamente o Super Mouse tirou cocaína. É episódio perdido isso? Eu vi essa cena, não, o episódio saiu, mas essa cena foi cortada. Foi ao ar e depois foi cortada. Que na verdade ele cheira uma flor despedaçada. Porque tem uma personagem que ela vende flores, ela é maltratada, é um cara no início do episódio chega e esmaga uma flor. E lá pro meio do episódio, assim, do nada, ele puxa o pó daquela flor que tava no chão, que sei lá quando que ele pegou, e cheira. E aí ele fica revigorado, sabe, pra lutar pra aquela garota e tal. É, isso é bem não subliminar, é direto ao ponto mesmo. Pois é, mas aí ele começa a colocar esses pequenos elementos, assim. Mouse usando doping, não sabia disso. Ele ficou botando esses elementos que a criança meio que não entende, e as crianças mais perversas entendem e acham legal. Ele começou a colocar isso. E isso resultou depois em Ren Stimp, que o cara de Ren Stimp trabalhou com Bakshi. E Ren Stimp é pé na cara, sabe? É absurdo mesmo. Eu vi um episódio, é muito nojento e tem referência sexual explícita. Tem tudo que você pode imaginar, sabe? É por isso que não durou muito tempo. Começou na Nickelodeon, não foi? Começou na Nickelodeon. Durou bastante tempo até, durou umas 4 ou 5 temporadas. Não, dizem, né, que saiu do ar porque não parou de. A Nickelodeon viu que ele não era pra criança, então tirou do ar. Hoje um bom tempo. E depois eles ganharam. Vai ver os executivos da Nickelodeon não assistem a própria emissora, então. Depois na Spike TV eles ganharam o Adult Cartoon Party, uma parada assim. Teve 6 episódios, era meio que os episódios perdidos que não conseguiram ir ao ar na Nickelodeon. Eu vi só o primeiro, e logo no primeiro tem um comentário dos produtores antes, eles falam: a gente tinha as crianças que gostam de coisa nojenta pedindo mais coisa nojenta, e ao mesmo tempo a gente tinha alguns espectadores gays que falavam que se identificavam com a relação do Ren Stimp. E aí a gente resolveu fazer um episódio cheio de piadas gays e nojentos. É isso aí, assistam. E os caras estavam visivelmente, os 3 caras visivelmente bêbados com cerveja na mão, sabe, comentando sobre o episódio. Aí que tá, tipo, o que a Gainax fez com o Painting Stocking, pra mim, é pegar todas essas referências visuais, só que, enquanto esses americanos fazem em momentos de, talvez, genuína bebedeira, depois não dá certo... Todo mundo morre, tenta pobre na Rua da Amargura. Eles fizeram isso, acredito que bem sóbrios. Com certeza, com certeza. Foi tudo bem planejado, como se você pegasse e fizesse de propósito agora. Não, agora é pra valer, né? É, e assim, pra mim, apesar de ser um anime, ele tá na mesma escala evolutiva desses outros desenhos, sabe? Ele é o próximo passo nessa escala evolutiva. É, que eu acho que é até a própria Cartoon Network, hoje em dia, se vocês virem os desenhos mais novos, ela tá caminhando assim um pouco pra isso, só que de uma forma um pouco mais leve, né? É, não sei se vocês viram aquele do que tem um pirata, como é que é? Flapjack, não sei o que é. Flapjack, eu vi isso. É o Capitão Falange, né? Capitão Falange. As aventuras de Flapjack, né? É isso mesmo. Se você assistir, ele tem um traço puxado pra isso, tem umas piadinhas meio escatológicas também, tem um conteúdo um pouco mais adulto, só que é sem exagerar, né? Mas essas produções originais do Cartoon estão começando a seguir esse ritmo. É, só que eles fazem de uma forma um pouco menos frequente, sabe? O desenho é um desenho normal, e aí no meio do desenho tem umas três piadas assim mais pesadas que só adulto vai entender. Eles fazem de uma forma que criança não vai entender, meio como a Pixar faz, só que mais pesado, pegando um pouco mais pesado. Tem um outro também do Chow, não sei se você viu. Chowder, que é um menino, tipo é um mundo em que tudo fala, entendeu? Tem vegetais, tudo. E aí tem um cara que é um molequinho que é roxo, gordinho assim, e ele come qualquer coisa, até pedra, e ele vive numa cozinha com um cara que é um cozinheiro e tudo, e também puxa um pouco pra esse lado assim, tem umas piadinhas também um pouco mais sujas e tudo, e é bem interessante. Esse Flapjack veio depois do Chowder. Parece que a própria Cartoon Network e os desenhos, as animações originais, estão caminhando assim pra esse lado. Que saudade do Fantástico Mundo de Bob. Tempos inocentes aqueles, né? Pois é, Ursinhos Gummy. O desenho da Punk, Get Along Gang. Realmente. Assim, é. Tá no final da coisa a gente falou nada sobre a trama de Penas Toque, né? Ah, a trama, né? Não tem uma. É. Não, tipo, tá bem estabelecido e dá pra enxergar muito bem, então, tipo assim, qual é, em que momento histórico, digamos assim, Penny Stocking se localiza e qual foi a intenção da Gainax ao fazer o desenho. E eu acho que a existência do desenho não é gratuita, sabe? É muito planejado. Com certeza. Às vezes a gente vê algumas críticas negativas colocando no mesmo patamar que esses desenhos de fanservice ruins ou alguma coisa assim, e que aí você não vê muito motivo pra esse desenho existir. Não, por que que esse desenho tá acontecendo agora? Se, já, sabe, se é tão clichê, ou já fizeram tantas coisas antes ou depois e tal. Eu acho que isso é desmerecer muito, porque Penny Stocking chegou no momento de mesmice e conseguiu ser bem original, porque só o fato de ser. Só o fato de ser japonês tentando fazer isso já torna o negócio, no mínimo, curioso. Tentando e, pra mim, conseguindo. É, que acha assim, se ele que nem tem as partes, né, durante o Penny Stocking. Tem algumas partes que mostram como elas seriam num traço, né? Um traço mais parecido com o humano normal, né? Sem ser estilizado. E você vê que se o anime fosse feito daquela maneira, talvez ficasse uma coisa mais puxada por aí. Mas essa questão deles trocarem o tempo todo, deles trocarem do traço realista pro traço estilizado, né? Ou seria aquilo? Seria SD ou não? O traço realista não é realista, né? Traço de anime. É, traço de anime normal. Tá realista. Não é SD, sim, é mais um estilo cartunesco americano mesmo. Eu digo assim, eu tô falando daquelas partes onde elas vão se transformar e tudo. Aí você tem aquele traço que, como se elas fossem um personagem de anime normal. Aí depois volta pra esse traço de comics, né? Então, você vê que essa jogada de ficar puxando disso de um lado pro outro, primeiro você gera o interesse, porque quando você vê aquela cena da transformação e tudo, aquilo é muito bem feito, muito bem animado, e é fantástico o character design. E depois você traz de volta pra essa parte dos comics, onde você tem um destaque maior na trama, né? E você usa o elemento dos dois, né? Dos dois estilos de narrativa, só que sem exagerar em nenhum. Você vai ter aquela parte sensual, aquela coisa assim, né, que vai puxar assim pra parte mais sexual, mas você também vai ter aquela parte da paródia que vai te puxar um pouco mais pro humor, que vai te deixar mais ligado no que tá acontecendo. Sim, eles brincam com outros estilos também, né? Sempre que o monstro vai explodir, um monstro de massinha que explode. Eu acho assim... Tem aquele episódio que você tem caras... Esse sim, em anime mais realista, sabe? Você tem aquele japonês padrão gordinho, depressivo, salaryman, que tem que cuidar da filha, do aniversário da filha, desdentado e tal. Eu acho assim, em termos visuais, eles têm uma... Eles têm um design de produção muito sólido, assim, né? Eles planejaram uma coisa muito redonda e conseguiram seguir em frente com aquilo, né? É porque assim, esse anime foi dirigido pelo Hiroyuki Imayashi, que ele é o cara, ele atuou como diretor de um dos episódios de Furikuri, e ele era o diretor do Gurren Lagann. Ele que dirigiu o Gurren Lagann inteiro? Legal. Foi onde assim, ele debutou, né, dirigindo o Gurren Lagann, assim, como o principal, né, como diretor principal. Então ele participou de várias de algumas partes de animação do Furikuri, como eu disse, do próprio... Ele era um dos animadores principais do Evangelion, entendeu? E depois ele participou de Karekano e tudo mais. Então ele tem essa parte um pouco, né, dessa loucura, né? Essa parada da Gainax de lidar um pouco com essa insanidade mental. E aí misturou com essas tendências mais novas, assim, de animação, né, cartunesca. Bem, Penny Stocking, sobre o que é? Duas anjas que estão presas na Terra e elas precisam vencer os fantasmas pra ganhar moedas e poder voltar pro céu. Uma delas é viciada em sexo, a outra é viciada em doce. E é isso. E a estrutura é imitando esses desenhos americanos que existem desde os anos 50 aí, de que são duas historinhas num só episódio, e tem aquela imagem estática no comecinho do episódio com o nome do episódio, que é feio e tal, né? né? É, com tem vários. E o título do episódio segue um design específico a partir da trama daquele episódio, não é uma coisa padronizada e tal. Segue esse padronizado. A única coisa de diferente é que, não, antes de tudo, tem uma abertura grande, mais normal, mais de acordo com o formato japonês, assim mesmo. E aí tem essas duas. E que bom que são duas historinhas pequenas, porque é um ritmo frenético demais, isso tá acontecendo muito rapidamente. Inclusive, tem muito. O formato é Monstro da Semana, né? Cada micro episódio desse, elas encontram um fantasma e a história delas vencendo esse fantasma. Que alguns são... não tem fantasma, alguns são historinhas alternativas delas fazendo alguma outra coisa, como a história em que elas viram estrelas de cinema e todo mundo gosta mais da Penny do que da Stocking. Aí surge um filme pornô da Penny, só que ela não sabe que fazer filme pornô é uma coisa ruim. Então ela fica toda orgulhosa. Nossa, esse foi o meu primeiro filme. Aí já era um escândalo, etc. É porque assim, né? Eles fizeram assim, a Penny, ela é americana, né? Totalmente. Ela usa uma pistola, ela é viciada em sexo e tudo mais. É loira, e É loira. É bem japonesa, né? E a Stocking é bem japonesa, que, né? Mulher japonesa sempre tá ligada em doce, essas coisas assim, porque lá é isso aí, né? Mulher vai pra loja de doce pra comer sorvete gigante, essas coisas assim. O Japão tem esse estereotipo, né? E ela usa uma katana. Mas a Stocking, ela também não é... Eu até tomei um susto a primeira vez, porque ela não é completamente assexualizada também, né? Ela também tem as suas, os seus momentos sexualizados. Assim como a mulher japonesa, né? Como a gente falou naquele cast, né? De que hoje em dia a mulher tá mais, né? Tá mais solta, então tá bem por aí. Ela representa bem, ela, né? Representa, assim, de maneira bem caricata, né? A mulher japonesa contemporânea. Então, assim, a Pente, como o nome fala, ela tira a calcinha dela e vira uma pistola. Stocking tira suas meias, o quê? 7/8 Stocking, sei lá, qual é a fração. Quartos, eu não sei. Essas meias mulheres que cobrem a perna inteira e são listradas e tem uma fração que denomina. Só o Zetairio aqui de fora. É, não entendo como é que chama isso. Ela tira esse troço e aí vira duas espadas e elas enfrentam um monstro. Aí sempre elas vencem o monstro explodindo, como o Darko falou, é um bonequinho, é live action e tal. Aí elas ganham uma moeda, né? É, e tem esse visual mesmo. Coin. E tem esse visual mesmo exploitation estilizado. As onomatopeias fazem parte do cenário. E é tudo muito frenético. Tem várias diferenças que você não pega. Você tem que voltar pra poder ver. A animação é ótima. Pra mim, a cena, o episódio, acho que é o episódio 6, que é quando aparecem aquelas demônias. Você chegou a ver? Não sei. Eu não sei quanto. Chegou a aparecer demônios? As irmãs demônios? Acho que não. Não sei. Nossa, não viu. Cara, se aparecesse é um episódio todo sobre isso. Você saberia. Não, então não vi. Pra mim, se duvidar, a melhor cena de ação do ano. É uma sequência de uns 5 minutos, assim, absurda de incrível, muito boa mesmo. Eu sou do tipo de cara que dorme em cena de ação e eu fiquei vibrando com aquela, muito boa. E, assim, realmente, é um produto muito, muito acertadinho, sabe? Muito redondo, muito bem feito. E... Agora, aquele negócio... Eu esqueci de falar também das coisas nojentas, né? A gente citou por alto, mas, tipo, o primeiro monstro, ele é feito de cocô, sabe? Depois tem um monstro de espermas. Então, é o que eu tava falando. A série não me... Apesar de eu reconhecer toda a importância dela e tal... Ela não me enganchou totalmente por causa de alguns detalhes. Assim, eu não costumo gostar de escatologia nem nos originais americanos. Eu não vejo esse tipo de desenho americano. Então não é porque é no anime que eu vou curtir. Assim, então, eu realmente não gosto de um monte de cocô. Eu não acho isso legal. E eles fazem a piada uma vez e eles começam a fazer de novo, como se aquilo tivesse muito engraçado, então a gente não consegue segurar. Então, exagerando a piada também, né? Cada vez mais. Então, tipo assim, explode a Pente tá cagando, a privada engole ela, de repente explode a privada, ela parece coberta de cocô. Todo mundo que olha, que sente o cheiro do cocô. O povo olha o cocô, acha que é chocolate, acha que é gostoso. Aí quando sente o cheiro, começa a vomitar. E aí toda hora que alguém sente o cheiro de cocô, começa a vomitar. Algumas pessoas podem achar isso hilário. Eu acho hilário. Eu acho um pouco incômodo, assim. Agora, obviamente não é todo episódio, tem esse episódio. Então, assim, também tem isso. Agora, o que eu tinha comentado, o que dá um resumo, assim, bem do que representa Penny Stocking pra mim, é esse episódio do espermatozoide. Por quê? A fábrica de lenço de papel não tá mais fabricando lenço de papel. Os homens não conseguem mais liberar a sua, digamos assim, tensão acumulada. Então, o Garder Belt, que a gente não comentou, é um padre com Black Power, negão, né? Black Power, que dá as missões pras garotas. Ele aparece com a cabeça inchada, enorme, e vermelho, roxo, sei lá, porque ele não consegue mais liberar. Então ele tá cheio, literalmente, de porra. Eu seguro pra não falar, quando eu falo, é o pior adjetivo possível. E aí o que acontece? Ele tá literalmente explodindo. E aí tentam sugerir pra ele outras formas de liberar e falam que nada se compara a um lencinho de papel e não sei o que, não sei o que lá. Quando elas vão investigar na fábrica pra saber o que aconteceu com os lenços de papel, elas descobrem que os fantasmas dos espermatozoides mortos nessas brincadeiras estão revoltados e estão sabotando a fabricação de lenços de papel. Ou seja, aí na mesma hora eu parei o episódio, o Darko tava lá e eu comentei com ele isso, que... Nossa, a cena inicial do episódio é incrível, né, cara? Não, é, imitando aquela invasão da Normandia e tudo. Não, então, é isso aí, eu já vou pegar, vou falar separadamente sobre isso também. Mas, tipo assim, eu comentei com o Darko foi o seguinte, isso é absurdamente grosseiro, absurdamente sem graça, e ao mesmo tempo é muito genial. Uhum. É como, pra mim, Pentestocking é como ouvir funk. É aquela coisa que incomoda, mas você tem que admitir que é criativo. Que eles pegaram aquelas palavras, pegaram aquele ditado popular idiota, ou aquela frase imbecil, puseram ritmo naquilo, e ficou maneirinho, sabe? Tipo assim, se eu fosse... Eu entendo porque as pessoas estão dançando com aquilo, mas eu não sei se eu quero ouvir aquilo muito, entendeu? Eu quero ouvir de vez em quando eu tô no clima. É, sabe o que eu acho também? É porque, assim, tem muita referência, assim, as piadas tem muitas referências locais, assim, de japonesas. Por exemplo, esse negócio do lenço. Lá, lenço e masturbação é sinônimo, entendeu? Não só lenço, então, sexo em geral, né? E lenço de papel. Lenço, sempre que vai ter uma cena de anime que aproxima num lenço de papel em cima da mesa do protagonista, eles estão querendo dar uma, né, falar, olha, tá vendo o que ele faz, então... O que eu achei absolutamente criativo nesse episódio foi isso, assim, a revolta dos fantasmas. Porque eu imagino realmente, os espermas devem ficar muito revoltados. Não, mas o que eu tô falando assim, da parada desse jeito. Eu tô falando da parada escatológica, né? O que acontece é que o tipo de humor japonês, aquilo que a gente até falou do Arai, eles usam muito essa parada de falar disso. De falar abertamente desse tipo de coisa, de fazer piadas escatológicas. Até aquele a gente tava falando do Gaki no Tsukai, que teve um especial agora no Ano Novo. Você vai assistir, sempre tem uma piadinha ou outra com bunda, com peido, sabe? Essas coisas assim. Sempre vai ter. Então faz parte do humor deles. É, mas você não tem dessa forma, assim, exagerada e visual, sabe? É claro que não, porque ele passa lá no Best Time lá da TV japonesa durante o Ano Novo. Uhum. É claro que não. Agora, se você pegar o Gaki no Tsukai durante todo semanal, se você assistir, tem vários deles que eles fazem piadas horrorosas, assim, pesadíssimas e tudo, entendeu? De agora... falar de morte tudo, e tudo. Mas isso faz parte do né, dessa parada. E a maneira como elas se relacionam, como elas, né, como a Stocking, a Stocking se relacionam, tem muito com o negócio do bokeh do Tsukome, entendeu? Aham, uhum, com certeza. Parte, tá? Às vezes dá a impressão, elas são irmãs, né? Só que às vezes dá a impressão que elas são casadas também, de vez em quando, assim. É interessante. Mas o que eu ia falar aqui, o que o Live Angel falou de incomodar a escatologia, num desenho americano me incomoda. Mas em Perestock é uma escatologia, é fofo, porque o traço não é tão nojento assim, sabe? Não, eu Eles sei. Não exageram na nojentice. É o que eu tô falando, não é que eu também sou tão fácil de causar asco, assim, vocês sabem que não. Me incomoda o fato deles estarem tentando fazer graça com isso, entendeu? Não é que eu tô com nojo do cocô do... É assim, eles poderiam fazer alguma coisa... Eles poderiam pegar toda essa estética que tem potencial e tentar não exagerar tanto em uma piada tão repetida e tão simples. Então, poderiam tentar fazer algo mais agora. Isso é porque você não gosta, né? Eu acho que... É uma questão de ponto de vista. Agora, eu acho que poderia... Assim, eu acho que eles dependem demais só disso, entendeu? Em alguns pontos. Agora, por exemplo, foi como eu falei... É horrível você ficar em cima do muro nós dar opinião sobre uma obra, mas eu fico um pouco por causa disso, porque ao mesmo tempo que esse do cocô eu não gosto de qualquer forma, mas é só um episódio. Esse do espermatozoide, por exemplo, ao mesmo tempo que... Você não falou da sequência inicial e final, né, que é bem legal. Não, então, o que eu ia falar é o seguinte, o interessante é que eles realmente jogam referências completamente, tiram do chapéu uma referência que não tem nada a ver com o contexto e jogam lá, isso é maneiro, tipo, esse começo com... Que são os espermatozoides tentando chegar lá numa vagina, só que é tudo... É uma montanha, né? É uma montanha, é tudo feito como se fosse uma sequência de filme de guerra. É tudo branco, tudo branco. É tudo branco, a ilha que a gente tem que invadir tem a forma, né, de uma vagina, e tudo que eles falam tem duplo sentido. Tudo, todo o diabo, isso é bem legal. E tem uma referência ao Watchmen, do nada, porque tem o diário do cara, o nome do cara parece com o Rorschach. É tipo Rorschach, uma parada assim, é, né? É uma coisa assim, então fala, Rorschach, Die Journal, uma coisa assim, e começa a falar, cara, narração em off, bem melancólica, de filme de guerra. Ele é um soldado num barquinho indo até a montanha. E aí no começo, quando eles estão chegando lá, vem os aviões inimigos, são caixas de lenços de papel gigantes voando e impedem que eles cheguem. Enfim, é legal, ou seja, é como se a série, ao mesmo tempo que tivesse muitas coisas positivas, pra mim tem algumas coisas que poderia não ter, assim, muito fortes, assim, na mesma proporção. Eu nem consigo dizer. Mas você concorda que a parte da proposta eles cumprem bem, né? Sim, tipo assim, é por isso que eu falo, é uma coisa que não me deixa ser absurdamente fã, mas ao mesmo tempo não me deixa abandonar a série e dizer, ah, é uma merda. Não é uma merda. Pra fechar, o Live não sabe, mas a série tinha tudo, né, pra ser episódica desse jeito, só que chega no episódio final e tem uma sequência de plot twists absurda, um atrás do outro, e a série termina com um gancho pra segunda temporada, assim, enorme, grotesco, gigante. Muito engraçado, por sinal, achei muito bom essa parte. Não é? Eles utilizando um dos personagens lá. É, só não só spoiler, maior. Nem pro pessoal que tá ouvindo, nem pro Live, viu? Dando uma importância maior pra um dos personagens, ficou bem legal. E o inimigo que aparece no final é bem legal. É, eu acho que também vale a pena falar que fez bastante sucesso, né? Fez sucesso? Você sabe? Eu não tava sabendo sobre isso. Ah, fez muito sucesso. Mas qual medidor que você tem? DVD, audiência? Ah, então, os DVDs venderam bem. Eu tava vendo outro dia um ranking em que a Paint e Stocking, um ranking dos 100 melhores personagens de 2010, a Paint e Stocking ficaram entre os 10 primeiros lugares, entendeu? Isso é uma pesquisa feita lá no Japão e tudo. Então, foi bem, o anime foi bem aceito. Os japoneses pegaram bem a piada, sabe? Percebi isso, feliz, assim, gostaram do personagem. Eu fico feliz pela série, eu acho que merece ter uma segunda temporada, porque acaba movimentando o interesse cada vez mais dos estúdios produzirem coisas diferentes, né? Pois é, então eu recomendo a todo mundo que ignore o preconceito do pessoal que critica e assistam. Não só quem gosta de anime, mas quem gosta de animação em geral vai saborear mais ainda. Não tenho nojinho igual o Live. Não tenho nojinho, até porque não tem nojo. Acho que não tem como ter nojo pelo estoque, porque sei lá, o vômito, ele é menino super poderoso, ele é bonitinho, sabe? Ele é uma parada verdinha, bonitinha, escorrendo. O que eu quero dizer é o seguinte, no final das contas, se você não gosta desse tipo de... Porque esses desenhos americanos, é isso e acabou, parou por aí. Daí você vai ver Paint and Stock no primeiro momento, você acha assim, bom, isso aí, como é o japonês fazendo, vai ser isso aí, no primeiro plano, mas vai ter alguma coisa embaixo disso, vai ter outras camadas. Só que, não, sabe, é realmente o japonês tentando fazer aquilo. Não é tão mais profundo assim, ou não é tão uma paródia desse gênero. Mas eles dão coisas a mais, eles dão cenas de ação bem construídas, eles dão bastante coisas legais assim. Tem essas sacadas um pouco mais complexas. São alguns elementos que podem não ser suficientes pra todo mundo, entendeu? Porque a embalagem de desenho americano é tão bem feita e bem amarrada que pode ocultar demais. Mas vale a pena, a pessoa, mesmo se você estiver com preconceito, pegar uns 3 episódios assim, e aí decidir. Isso continua ou não. É assim, outros animes eu falo assim, não, você tem que assistir isso. Paint and Stocking, eu não acho que a pessoa... Assiste, é legal você assistir. É interessante assistir também, assim, pra a história da animação também, mas em geral. Mas eu, particularmente, eu não acho que a pessoa vai perder muito também se não assistir. Não é nada que... Eu acho. Tem uma coisa imperdível aqui que você precisa, não acho isso. Eu aconselho pra quem gosta desse tipo de humor e pra quem se interessa por animação em geral. Eu acho que é imperdível pra você testemunhar uma nova abordagem na animação japonesa. Concordo com o A Gainax sempre surge com alguma coisa assim nova, assim, sempre dando uma roupagem nova a coisas antigas. Desde Mechas até agora, a animação de comics de garotas superpoderosas, entendeu? São duas heroínas que, se você tirar a parte escrota, a parte escatológica do anime, vira um negócio chato. Então, na verdade, eles estão misturando vários elementos, que é a música, a parte dos comics e a animação diferenciada, com a forma de criar um novo conceito. Eu acho que é imperdível pra você estar com isso na cabeça, porque daqui pra frente você pode ter certeza que foi um marco bem grande e que vai ter bom, isso vai influenciar demais daqui pra frente as próximas... Aí eu já não sei se vai influenciar. Assim, eu acho que é um marco grande, mas se vai influenciar, eu não sei dizer não. Eu acho que não. Talvez eu não tenha entendido tanto a piada justamente por isso, porque, por exemplo, eu gosto de alguma coisa do humor americano presente nesses desenhos. Por exemplo, eu amo o Bob Esponja, eu adoro o humor do Bob Esponja, e eu gosto do humor japonês quando ele é feito de forma bem japonesa. Eu não sei se eu consegui me envolver tanto por essa mistura, essa coisa de que você começa a olhar, daí, acho que seu cérebro meio começa a buscar referências ao humor americano ali, porque é tudo bem americanizado, só que não tem, é totalmente focado nessa coisa do humor japonês mesmo. Não sei se eu consegui comprar inteiramente essa ideia. Enfim, eu acho que as pessoas têm que assistir sim, então assistam, porque a minha opinião é que vale. Eu não falei que elas não têm que assistir, eu falei, não, assista, eu acho que você tem que assistir tudo. Só que, se você falar assim, vou deixar pra depois, vou assistir. É isso, assistam, tchau! Vou assistir, tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau. Tchau. Tchau. Falou, valeu, Lai. Assista todo o resto da temporada antes, só isso. Vai assistir como é que é o nome da Squid Girl lá. Cara, e Kamusume, Kamusume. O Yoha Squid Girl é bom? Sim, é muito bom. Não é Squid Girl, por favor, e Kamusume. Eu vi o primeiro, é legal mesmo, é legalzinho mesmo. Por que chamar de Squid Girl? Tô louco pra ver, se todo mundo fala tão bem dessa amiga, eu tô louco pra assistir. É muito bom, é muito engraçado. Só que tem várias, sei lá, tem várias piadinhas também que, já que você é todo nojentinho, você não vai gostar também. Eu não sou, caralho, meu. Eu faço de tudo pra não dar a impressão de que eu sou nojentinho e o Yoha não deixa. Vamos pra Lady Talk. A gente tá aqui com a Tanco do Blime Away. Tanco. Oi. Essa é a Tanco. É, quem escuta o Shoujocast conhece ela, conhece a voz dela. E quem leu o Blime também conhece o texto dela. Sim, e tá, né, há muito tempo sem ouvir minha voz no Blimecast, mas eu prometo que eu vou voltar, tá, gente? Você chegou a lançar mais de um, não? Eu lancei três episódios, sem contar com o piloto e com o episódio 2, que foi dividido em dois, né? Em duas partes. Volte, porque tem uma carência de podcast de cultura japonesa em geral no Brasil, a gente precisa de mais. Vamos tentar, gente, que andei com complicações no final do ano, mas agora em 2011, com certeza, é promessa de ano novo, mas eu vou cumprir. Vamos voltar, só não sei a periodicidade agora, né? Se vai ser, enfim, como der. A Tanco tá aqui com a gente pra falar sobre a maldita, horrível e destruidora de lares, Lei de Tóquio. A Lei 666, não é? Não? A Lei 156, qual o número dela? 156. 156, isso. E ou Lei Anti-Otaku, ou Lei Anti-Tudo, como tá falando por aí. Você tá sendo muito exagerado, né? Já deu pra saber qual vai ser o tom, o seu posicionamento, né? Vou falar mal porque é legal. Não, cara, ela é um absurdo mesmo. Pra causar o pânico e o caos, né, na comunidade. É, nossa, todo mundo vai ter que ver Bob Esponja pra sempre, não vai ter mais anime agora. Bom, ano passado a gente já tinha falado sobre o que ficou conhecido na internet como Loliban. E foi meio que a semente pro que a gente vai falar hoje, né? É, também era a lei da juventude não existente. Isso é ótimo, né? Non existent. Meu inglês é péssimo, mas eu acho ótimo esse termo. Pois é, parece que eles escolheram esse termo pra não usar, tipo, juventude imaginária ou juventude fictícia, pra não ficar muito claro que eles estavam censurando a ficção e censurando a imaginação, sabe? Aí eles resolveram usar esse termo bizarro. Os japoneses são meio atrapalhados na hora de arrumar as justificativas pra poder driblar os... pra não ser considerado inconstitucional, coisas assim, eles inventam coisas bem absurdas, assim, né? É incrível as coisas com as quais eles conseguem se safar, assim. Como eles conseguem desviar do senso comum, né? De uma forma estranha. É, igual a clássica censura dos pelos pubianos, né? Mas censuras, assim, bem bizarras, bem... Pois é, ou aquela tarja preta. Aquela tarja preta inexistente. Aquela tarja preta. Aquilo ali é um absurdo, então, sabe? É como eu falei lá no Blimecast. Ah, agora sim, agora eu não tô entendendo o que tá acontecendo, né? Não tô vendo nada de... É, teve esse primeiro projeto de lei que não foi aprovado e todo mundo ficou feliz, né? Causou aquela comoção, né? Os artistas se uniram e fizeram um baixo assinado com bastante nomes de peso, sabe? Muita gente importante contra. Uhum. E a lei não foi aceita. Todo mundo achou que tava tudo bem, tudo legal. Até que em... 15 de dezembro. Não, 15 de dezembro foi aprovado, mas assim, em novembro voltou o burburinho de que a lei tava voltando. Tinha um novo projeto indo pra Câmara. Eu chamo de Câmara? Eu chamo de quê? De Tóquio. Indo pra Tóquio. Indo pro lugar lá onde os políticos se reúnem, lá em Tóquio, sei lá o nome. E acabou sendo aprovado dia 15 de dezembro a lei anti-tudo. 156. A lei anti-tudo, a lei 156, que vai entrar em vigor mais ou menos em abril e por completo em julho. Agora, porque a gente falou muito por alto, né, nos news, então é bom entender um pouco por que isso tá acontecendo. E eu acho que a gente consegue definir um vilão muito bem. É, nessa história toda, que é o nosso amigo Shintaro Ishihara, o governador de Tóquio. Que é tipo um vestido, né? É, ele é bem. Tá sendo bem mal visto, por assim dizer. pela maioria dos mangakás, né? Por causa dos seus, das suas notas preconceituosas, né? Das suas opiniões bem pouco politicamente corretas, né? Andou falando, inclusive, sobre gays, dizendo que eles tinham DNA problemático, que eram anomalias, e isso deixou muita gente bastante estressada, bastante revoltada, né? Com esse tipo de posicionamento, né? É, ele é um cara que ele é tão firmado na política japonesa, sabe? O cara já foi reeleito, ele foi eleito 3 vezes governador de Tóquio, foi reeleito 2 vezes, pelo visto não tem limite de reeleição no Japão, você pode ser reeleito pra sempre. E parece que antes também ele, uma secretaria lá, não lembro exatamente no que também, ele foi reeleito várias vezes, então ele, ele tá muito bem firmado na política japonesa, então acho que ele já se acha no direito de falar o que ele bem entende. Só que um negócio esquisito, porque você falou do tal livro que ele escreveu quando era jovem, né? É, o que dizem, né? Que o livro dele é justamente tudo isso que ele quer punir agora, que ele quer banir agora. Ele escreveu muito pior no livro dele. Fiquei chocada com a descrição, sinceramente. E curiosamente, a lei não vai afetar, né? Os livros e né? Não vai afetar livros e novels. Só vai afetar... fotos, né? É, e nem foto com gente de verdade, nem série, nem nada disso. É só anime, mangá e figuras desenhadas, sabe? Por isso a lei é anti-otaku, né? Justamente por isso. Porque eles não estão vendo os outros setores, porque alegam que esses setores não são vistos pelo exterior, né? Por exemplo, faz fotos e revistas e livros, elas são do mais voltadas pro mercado interno do que pro mercado externo. E é meio que pra ficar bem na fita com o exterior, pelo menos a percepção que eu tenho, assim. Não, então, isso que eu ia perguntar. Vocês acham que a grande motivadora, então, dessa lei é a opinião pública internacional, assim, que anda perseguindo muito a coisa do japonês ser estranho, ser bizarro sexualmente falando, e essa imagem que foi muito vendida? Você acha que isso, essa vontade de ficar de bem, assim, com o Ocidente nesse aspecto é o que motivou essa lei? Na minha opinião pessoal, é. Eu acho que é, mas ao mesmo tempo a lei dá um poder muito grande pro governo, e como ele é um cara um pouco controverso, eu acho que é os dois, sabe? Tanto pra inglês ver, quanto pra poder regular um pouquinho mais lá dentro e proibir algumas coisas que não deviam ser proibidas. Porque ele é um cara que bate muito na moral, ele já falou que ele lembra de quando ele foi pra Alemanha, que na Alemanha o pessoal é bem liberal quanto ao sexo, e as revistas têm uma abordagem assim bem mais liberal do que no Japão, só que você não vê material com criança, e que isso deve ter muito a ver com a moral cristã, e que talvez o problema do Japão seja esse, que eles não tiveram uma religião assim tão forte na moral, eles não foram tão ligados a uma religião com a pegada moral. Assim, né? É, e muita pegada moral, sabe? Então ele é um cara complicado, né? Ele é um velho chato. Com certeza. Mas... O que tinha antes no Japão pra regular? Pois é, porque... Pessoas. Quando falam que... Porque aquele negócio... Ah, peraí, quer dizer, então que... Antes podia tudo, agora não, que eu boto na lei pela primeira vez. Ah, essa aí tá dizendo que não vai poder ter tal coisa pra menores, ué, mas isso não é meio que acontece sempre pra todo mundo? Como é que é essa história? É, já acontecia, né? Pois é, já acontecia exatamente assim, né? É. O governo de Tóquio, ele tem o poder de dizer que algo tá impróprio pra menores. Ele já pode fazer isso. Uhum. Então o que aconteceu? O que acontece? A lei anterior a essa, na verdade essa não é exatamente um projeto de lei, é um projeto de revisão da lei já existente. E a lei dizia que vou lançar uma revista. Essa revista aqui, ela é material pornográfico para adultos ou não? Ela é material que é voltado para menores também. É pornográfico? Beleza, vale tudo. Pode fazer o que você quiser aí que tá ok. Mas não é? É para menores? Então tem essa revisão. Não é meio que é para menores, assim, isso aqui... Isso não aqui... é para menores, isso pode ser vendido para menores. Sim, isso aqui é pornográfico, isso aqui é uma obra de ficção normal. Sim, tem sim. Elementos, uhum. Elementos que podem ser considerados impróprios. Você não tinha uma classificação indicativa assim tão rígida como aqui, sabe? Você tinha, essa revista é voltada para adultos, para jovens adultos. Não era como aqui, isso aqui é recomendado para menores de 18, menores de 16. É, tipo assim, eles poderiam falar assim, se o material fosse tivesse alguma coisa que pudesse estimular sexualmente menores, ou pudesse causar algum dano à formação psicológica dele, digamos assim, o governo podia, isso aqui é impróprio. Podia, e se a publicação fosse barrada 3 vezes seguidas, não podia mais publicar a revista, ou 5 vezes em um período de 6 meses. Isso para essas obras que poderiam ser vendidas para toda a cidade, que não são material pornográfico. O que é engraçado, que quando você escuta o Ishihara falando, ele fala muito de material pervertido, fala muito de material muito hardcore, que você não vê nesse tipo de revista, você vê no material pornográfico, que a lei não tá regulando, que a revisão que ele propôs não regula. Ela regula esse material que não é pornográfico, que poderia ser vendido para todas as cidades. É, essa lei nova, ela meio que aumenta um pouco pouco os poderes da outra e meio que especifica algumas coisas, né? Uhum. Ela é mais específica. Ela fecha um pouquinho mais o funil. E ao mesmo tempo ela deixa tudo muito mais ambíguo. O que dá poder de fazer várias coisas, né? É, arbitrariedade, se quiser, né? Pode ser total, né? É, tipo assim, vai depender do ponto de vista e da doideira de quem tá ali no momento fiscalizando aquilo. E aí eu acho isso bem perigoso. Eu acho isso, assim, pré-histórico, né? Tipo, é difícil acreditar que isso tá acontecendo agora, no 2011. Pois é. O fim do mundo, né? Não, só pode, cara. Como assim? Essa é o campeonato. Imagina agora se outros países começam a achar bonitinho isso, né? Começa a querer. Mas todo mundo a retroceder, né? É. Não duvidaria muito, não, em face a algumas coisas que andaram acontecendo nos Estados Unidos, que o sujeito foi preso por ter algum lolicon, alguma coisa assim. Aquilo ali foi bem chocante pra mim. É, teve um caso. É, não, dá a impressão que as leis aqui no Ocidente ainda não sabem muito bem lidar com essas coisas, né? Porque um vai preso, o outro não vai, ninguém sabe. Assim. É até hoje louco, eu nunca, né, consegui. Não, até hoje eu nunca consegui ninguém que me respondesse. Beleza. Se eu tiver revista de lolicon em casa, eu sou um criminoso? Sim ou não? Vai depender do humor do juiz que foi te julgar, né? E coisas desse tipo. Não tem muito como saber, né? Não tem nada na lei escrito isso, né? Não pode ter lolicon em casa. É, se uma lei como essa fosse aplicada no Brasil, assim, eu acho que nem teria nenhum impacto econômico, assim, muito grande, como eu imagino que possa vir a ter no Japão. Porque lá é o mangá e o quadrinho, enfim, é uma parte muito grande da economia, assim. Isso me preocupou um pouco no início, principalmente antes do pessoal da Jump falar que vai fazer o que quiser e problema de quem não gostar, mas... Pois é, e quando a gente detalhar um pouquinho mais da lei que passou, a gente vai ver que ela é muito perigosa, principalmente pra Biel e pra Yaoi. É. E isso justifica a tua participação, por isso que a gente te chamou pra comentar. Pessoal, isso. Pessoal, tá aí arrancando os cabelos. Já teve gente me perguntando se o BL vai ser proibido no exterior. Meu Deus! É. Gente me perguntando se o BL foi proibido isso, em Tóquio e coisas assim. Mas essa primeira lei, a primeira proposta de revisão dessa lei que foi pra Câmara, ou seja lá como ela se chama. Era pro Luan tá aqui, né? O Luan faz relações internacionais na faculdade, ele deve saber como é que chama hoje. Eu só fiz belas artes, não olhem pra mim. Esse cara é governador mesmo, né? Ele é governador mesmo. Uhum. Isso eu sei. E ele tá lá por eleição também. Verdade, não é um ditador, não. Embora esteja junto. É que tem meio essa. Ele é governador de Tóquio, mas meio que manda no Japão todo. Como é que isso funciona? Não, é porque Tóquio é o centro do Japão, né? Ah, entendi. É igual assim, aqui em São Paulo, eu não lembro as estatísticas, tá? Eu vi na convenção de quadrinhos da FRJ, que aqui no Brasil, né, São Paulo, só a Avenida Paulista, ela é responsável por uma porcentagem muito expressiva das vendas de revistas do Brasil. Então, era um percentual assustador, tipo 20%, uma coisa assim. É a mesma coisa, né, se eu vou pensar em Tóquio. Tóquio é o maior consumidor de mangá, possivelmente, do mundo, né, mesmo contando exportações. O correspondente disso aqui no Brasil é se uma lei desse tipo acontecesse em São Paulo e Rio, nos dois. Pronto, ia ser. Eu sei que me parece que, no caso da televisão, parece que a audiência só é medida em São Paulo, não é? É, não é? Sabia, não. Assim. Parece que a audiência, pessoas que têm um aparelhinho, né, do Ibope em casa e tal, e parece que isso acontece em São Paulo. Não sei se é São Paulo e Rio ou só em São Paulo, uma coisa assim. É ridículo, mas... É, então, tipo, é porque lá eles conseguem tirar um sample do Brasil inteiro, sei lá. Qual o raciocínio que eles usam pra chegar a essa conclusão, mas enfim. E a primeira proposta de lei, ela era bem focada no que eles chamaram de juventude não existente. E são menores de idade na ficção. Ela era bem voltada pro Lolicon e pro Shotacon, ou pelo menos parecia ser. Sim. O que, voltando um pouquinho também, já existe uma lei já existente no Japão, a lei de pornografia infantil no Japão é muito ambígua. Eles vivem tentando revisar essa lei porque ela é meio complicadinha, que ela pega três pontos. Inclusive, quando ela foi proposta, ela surgiu em 99. Olha isso. A lei de pornografia infantil no Japão surgiu em 99. Oh, ok. Tem que virar o século com coisas positivas na cabeça. Quando eles estavam propondo a lei, uma das coisas que quase entrou é que a lei também abordasse material desenhado e assim, que não é com foto, né? Que não é material fotográfico, nem filmado. Os três pontos da lei. A posse de material envolvendo crianças em ato sexual ou similar é proibida. A posse de material envolvendo crianças com suas genitais sendo tocadas por outra pessoa ou tocando as genitais de outra pessoa e que estimulem o desejo sexual de quem vê essa foto também é proibido. Ou seja, se elas estiverem tocando genitais de alguém, isso não estimular o desejo sexual de ninguém, pode? Eu vi isso sim. Se for, tipo, sei lá, um médico mirim, um urologista de 10 anos de idade, examinando. É um gênio, né? Pensar. Não, mas quem vai se ficar excitado com isso, né? Pelo amor de Deus. Pois é, pelo visto pode. Pode. Tranquilo. Liberado. Eu adoro ver. E médico examinando velhos, assim, é uma... Não me estimula sexualmente, não é isso. Mas eu acho que sim, eu tenho uma curiosidade científica por isso, eu acho interessantíssimo. E o terceiro ponto, que é o mais polêmico e mais ambíguo, que é a posse de material envolvendo uma criança completamente ou parcialmente nua com o intuito de excitar quem vê. Que excita quem vê, na verdade, eu traduzi errado. Que excita quem vê, não é nem com o intuito, sabe? Então, vale qualquer coisa. Vale comercial de cueca infantil, né? Pois é. Uhum. Eles podem... É por isso que eu tô falando, esse tipo de lei ambígua é perigoso porque vai depender de quem tá julgando a questão, né? O cara pode dizer e pode falar que aquilo ali é estimulante aí, quem vai dizer que não? E aí, esse terceiro ponto, vira e mexe, eles tentam tirar, só que nunca tira... Sabe, vira e mexe tem uns políticos que tentam mobilizar pra revisar a lei e tirar esse terceiro ponto, só que até hoje não saiu. E essa nova de agora é uma lambança também nesse quesito ambiguidade, né? Pra caramba, né? Eu achei também. O texto dessa primeira proposta de lei diz que vai ser regulado o seguinte: qualquer anime ou mangá com um personagem identificável como menor, não só pela idade, mas seja pelos trajeitos, pelo modo de vestir, até pela voz, uhum, se ele for identificado de alguma forma como menor e ele estiver envolvido em atividade sexual ou semelhante a isso, mas a obra também precisaria mostrar a sexualização dessa juventude de um ponto de vista positivo. Ela teria que estar exaltando a sexualização desse menor, entendeu? Não, não é bem isso. Tipo assim, se quem estiver analisando isso, julgar que a revista mostra que aquela cena é potencialmente sensual e que aquilo ali é mostrado... Se ele julgar que aquilo ali foi feito pra excitar alguém, entendeu? Digamos assim. Não, esse texto tá sendo glorificado na história. Olha que legal, uma garotinha de 10 anos que é dado pro professor, entendeu? É, isso é meio que pra dizer que, sei lá, uma coisa que tem um tom de crítica social, ou que tem um tom de, tipo, crianças não façam isso, tá ok, pode passar, entendeu? Uhum. Uhum. Mas é que tá, se fizer isso e o cara julgar que não, você tá tentando me disfarçar, mas eu sei as suas verdadeiras intenções, seu mangaka diabo. Não tem jeito, entendeu? Ninguém vai impedir o juiz de declarar que aquilo ali tá indo contra o código. Pois é. E aí saiu esse texto e ninguém tava conseguindo entender exatamente o que eles estavam querendo regulamentar. É, quanto a esse texto, né, na época em que também ainda estavam discutindo a juventude no existente, algumas mangakais, né, se pronunciaram no Twitter, BL, inclusive, e só pela possibilidade de poder passar uma lei dessa, já teve mangaká que foi, assim, disseram, né, da editora, falaram pra ela não desenhar mais estudantes de uniforme, né, não pode mais usar estudante, e ela disse aqui que pelo menos foi uma editora que não era muito grande, mas já começou o pânico mesmo sem saber exatamente o que, que ia ser proibido, né? É, eu tava comentando agora, talvez as histórias que estão em andamento, né? Todo mundo que tá no colegial vai se formar, todo mundo que tá novo vai descobrir que não é não. É, tem o lance do irmão também, né? É, então, é o outro ponto, né? Isso já, não, mas isso já na segunda, na primeira não. Ah, você tá falando da primeira ainda. É. Ah, tá. Quando eu ouvi essa primeira vez, eu pensei em Lolicon, né? Em Lolicon e Shotacon. Mas aí, parece que algumas pessoas foram perguntar pra alguns políticos o que, que vocês estão querendo regulamentar com isso daí, sabe? Que a gente não entendeu. E muitos deles falaram em BL, em Aoi, em uhum, Shoujo. Regulamentar muito Shoujo, sabe? Muito preocupado mais com o público feminino do que com o público masculino. Sim. E isso foi muito estranho. É, eu acho, né? Eu acho machismo, né? Mas... Porque se você for parar pra pensar, o material Lolicon e Shotacon já tá pra maiores, sabe? Já é material pornográfico mesmo, só vendido pra maiores. Você não vê tanta coisa, assim, que pode ser vendido pra menores. Você vê, sei lá, Kodomo no Jikan. Você vê, não sei, Boku no Pico? Não, Boku no Pico eu acredito que seja pra maior, sim. É pra maior, né? É Shotacon mesmo, é. Não, é pornô, mesmo, né? É, pornô mesmo. É. Simples assim, não tem história aquilo. É eu não vi Boku no Pico. É, eu assisti um pedaço de Boku no Pico. É, tem muita polêmica, né? Assim, muita gente fala que é yaoi, outros que não é, mas eu acredito que não seja exatamente um yaoi, né? Não é, porque não é pro público feminino, né? Exatamente, né? É um erogê mesmo, né? Não é yaoi, porque não tem uma história, não tem as características, né? É pornozão mesmo. Não, mas porque assim, quando o mundo de canto tem cenas de masturbação, sabe? Coisa desse tipo. Só que não é material adulto, sabe? É vendido pra qualquer pessoa que quiser comprar. Tem uma história e tal, né? Não é focado só naquilo. Pois é, tem até uma revista que é a Champion Red Ichigo. que ela é toda focada nesse material de borda. Tem cena de sexo explícito, mas que não mostra genitais. E tem, inclusive, os fluidos estão todos lá, só que não tem genitais. Só que eu leio a Xora. E dá pra ver que eles regulam pra não entrar naquela parada das 3 vezes seguidas e 5 vezes seguidas. Então tem 2 capítulos mais tranquilos. Aí tem um mais pesado. Só pode tomar 2 cartões amarelos, né? Aquela coisa. Não, vai ser legal, então, agora, ver a indústria usando a criatividade pra poder driblar, né, os otários de política. É, tem gente dizendo que isso até pode ser positivo pra indústria, né? Aumentar a criatividade, parar de usar os mesmos temas, né? Mas eu não sei, não acho que... É uma forma esperançosa de ver a questão. É um modo meio poliana, mas... Eu simpatizo com esse jogo contente aí. Mas eu concordo com a Tanko, sabe? É uma questão muito machista. Eles falarem só das mulheres e ver que eles estão muito mais preocupados com as garotinhas, quando eles falam de moral e quando eles falam de algo nocivo à infância. Eles não falam exatamente algo nocivo à infância, mas nocivo às garotas. Sim, porque se ele quisesse mesmo, tivesse mesmo preocupado com as garotas, com as meninas, ele também estaria preocupado em educar os meninos. Entendeu? Pois é, né? Principalmente, né? Se o problema é o estupro, se o problema é o machismo e a violência doméstica, eu acho que as primeiras pessoas que têm que começar a ser educadas são os garotos. Mas, Tanko, você sabe que toda menina que é estuprada, a culpa é dela, porque ela tá passando. Ah, é, né? Tá de sainha, né? Quem mandou, né? Quem mandou tá lá na hora errada, no lugar errado, né? Foi o que aconteceu mais ou menos em Osaka, né? Osaka, ele tem regulado mangás prejudiciais pra juventude há bastante tempo, né? E principalmente entra um shoujo nessa lista, toda hora, né? Toda vez. Começaram a entrar BLs ultimamente, porque antes eles achavam, material com homossexualidade masculina não é sexualmente estimulante pra ninguém. Então, não entra na lista, certo? Mas aí, né, depois eles começaram a revisar isso, acho que até estimulados por essa lei de Tóquio. Então, e Osaka tem alguns mangás proibidos. E justamente... eles leram a lei de Tóquio assim, será que é isso mesmo? Eu quero também, né? Vamos... Igual, sei lá, São Paulo e Rio resolvem disputar alguma coisa, né? Aí, sei que rolou nessa época também a censura literal da revista Drap. Acho que, não sei se foi em forma de protesto ou se rolou um pânico, assim, que houve uma censura mesmo, né? Cenas de sexo, assim, que onde mostraria genital ou penetração, qualquer coisa assim, eles colocaram uma retícula gigante em cima, não foi nem aquela censura safada. Eu vi foto disso, cara, é absurdo. É muito absurdo. Tipo, compra o mangá, tá metade tapado, assim, acho que é isso. Ei, essa lei, ela gerou uma repercussão absurda, como o Live falou, a gente já falou também, né, no News, que teve esse abaixo-assinado enorme, com vários nomes de peso. Em mangá mesmo, teve várias referências, inclusive uma das maiores provas de que a reprovação era enorme, era uma reprovação quase que da indústria toda, era da indústria toda, né? Quem não tava se pronunciando tava reprovando por dentro, de qualquer forma. Mas muita gente tava se pronunciando, e é difícil você ver japonês se pronunciar tanto assim, né? Normalmente eles ficam um pouco mais quietos, um pouco mais retraídos, com medo de ter uma opinião mais polêmica. E uma das coisas que mais exemplificou isso é que em Gintama, na Shonen Jump, que é a antologia de mangá de maior circulação no Japão, teve um personagem dissertando sobre a lei de Tóquio, porque ele é contra. Ele falou que era a lei de Tóquio, falou que era a lei de Edo, porque... É a Tóquio do mangá, né? E ele dissertando lá sobre por que ele é contra, que isso é um absurdo e que agora o motivo de vida dele não era mais lutar contra o Shogunato, e sim contra a Lei de Tóquio. Muito bom. E é legal ver a Jump se manifestando, porque ela mesmo não vai ser prejudicada, né, com isso. Então é legal ver que ela ainda assim tá preocupada com o mercado, então. Tem muita gente que não vai ser prejudicada que levantou a voz, sabe? Muita gente mesmo. Essa lei, ela tava sendo apoiada por parte dos políticos por praticamente todo mundo. Quem tava contra era o Partido Democrata, que era do Taroás. É do Taroás que era democrata ou ele já era liberal? Putz. Não. O Democrata foi o que entrou agora. Isso. O Democrata é o que entrou agora, o liberal é o que tá aí desde sempre. Ficou um tempão, sabe? É porque ele é liberal-democrata também. Na época que a gente falou da eleição, eu sabia disso. Agora eu meio que esqueci. É, o democrata é que entrou agora, com o Naoto Kan e o outrozinho que ficou 2 semanas e foi embora. Tadinho, né? Não aguentou a pressão. E eles implicavam muito com o texto, sabe? Eles ficaram implicando. Acho que até por mais uma questão política de oposição do que qualquer outra coisa. Parece que o texto dessa lei é realmente muito ruim. E o próprio governador, o próprio Shihara, falou que o texto é ruim mesmo. E que ele não tinha muita ideia de... É estranho ver um político falar isso, mas ele falou que ele nem leu direito, sabe? Mandou pra lá e é isso mesmo. Tô nem aí. Ele queria atrapalhar alguém, é só isso, né? O objetivo de vida dele é fazer passar alguma coisa, né? Basicamente, né? Nessa segunda lei, a gente meio que viu que ele botou lá um artigo pra que ele pudesse falar mal das pessoas regularmente. Acabou que a lei não foi aprovada. O pessoal que apoiava, o próprio Shihara, falou que we'll be back, nós não desistiremos. E o pessoal ficou meio que esperando quando isso acabar acontecendo, ia acabar voltando, né? Quando que a gente ia ter outro projeto de revisão. E nessa época começaram a surgir algumas petições de um pessoal que estava apoiando. Apareceram algumas pessoas que estavam apoiando o projeto, fazendo umas petições pra voltar e tal, que tem que ser aprovado um negócio desse. E até que, quando a gente menos esperava, alguns meses atrás, foi em novembro ou foi em outubro? Foi em novembro, não foi? Acho que sim. Por volta de novembro, começou aqueles boatinhos de que a lei estava voltando, e do nada, anunciaram que realmente a lei voltou, só que o texto não seria liberado, ninguém poderia ler a lei até 22 de novembro. A lei ficaria em sigilo total. E o pessoal começou a especular sobre o que seria essa lei, né? Quais seriam as modificações, o que ela teria de diferente. E parece que rola um clube, interessante isso. Parece que rola um clube no Japão, que é o clube da imprensa, que é o clube da imprensa amiga dos políticos. Que eles recebem a informação em primeira mão, só que eles têm que colocar isso no jornal da forma que os políticos querem. É, acontece isso por aqui também, né? Uh-huh. Pois é, mas lá um pouquinho mais organizado. Eu tô esperando você me dizer o que tem de diferente. É porque lá um pouquinho mais organizado, um clubinho mesmo. Ele tá contando todo feliz. Olha que legal a imprensa no Japão. Net. É porque é um clubinho mesmo, eles têm um nome. Tem partido político aqui também, né? A gente só não sabe, né? Aqui em Campos, por exemplo, no interior, então, aqui em Campos não tem um jornal. Mas aqui o jornal, o dono é político. Venda. Aqui o dono do jornal é político. O dono do jornal é político. É, Campos, né? Tem a safra boa, né, de política. Não, aqui é tudo. A gente tá super acostumado aqui. O japonês pode fazer qualquer coisa que eu não tô ligando. A gente tem dois jornais que são dos partidos opostos, né? Dos inimiguinhos. Tipo, o dono do jornal é o cara, então, tipo. Eu me perdi do que eu tava falando. Tem o clube. O clube japonês. Ah, o clube japonês da imprensa. O clube japonês da imprensa, você ficou. Cada vez que você falava, você adicionava um detalhe, eu achei engraçadinho. Aí eu tava esperando, depois você falar amigo dos políticos, tem mais alguma coisa. Amigo dos políticos, careca? Não. Vai, continua, perdi o clima, não quero mais falar, tô de birra agora. Podia ser um joguinho, cada hora passava o microfone pra onde a gente adicionava um detalhe, mas tinha que lembrar do resto. Aí eu vou e falo. É clube da imprensa, clube do Japão. Já perdeu. Já perdi, viu? Você não é bom nisso, definitivamente. Vamos brincar depois. Depois a gente brinca oficialmente disso. E a primeira coisa que surgiu é que a lei não seria só pra juventude não existente, mas pra tudo. Ela não seria limitada por faixa etária de personagem. Ela meio que regulamentaria tudo. Até que no dia 22 o texto da lei foi liberado. Não foi liberado na internet. Você só conseguia pegar se você fosse lá no Palácio do Governo, sei lá o nome do lugar. E retirasse uma cópia da lei. Lá no quartel-general deles. Mas obviamente um cara tirou e já botou na internet logo pra todo mundo ver. WikiLeaks. Sacanagem. Isso. Basicamente. E essa segunda lei veio assim, acabando com tudo, né? Ela foi a primeira lei ao extremo. Ela foi tipo, primeiro não passou, então agora a gente vai ferrar com tudo de vez. Porque ela dizia o seguinte: qualquer personagem, independente da idade, em animes, mangás e imagens, a lei não é muito clara quanto aos jogos. Ela é bem vaga, então a gente não sabe muito bem se jogos vão entrar nessa ou não. É que esses personagens estão envolvidos em atos sexuais ou não. Também valem atos pseudossexuais que insinuam sexo de alguma forma. E que não são considerados... considerado pseudossexual também é sexo que não é, entre aspas, tradicional, né? Não é pênis, vagina. Outros tipos, sexo oral, anal, etc. Sim, que é uma parada bizarríssima da cultura japonesa, né? Que é não, e mesmo por onde, está, por onde a prostituição escapa lá. Não, situações que podem ser consideradas sexuais, estimulantes também. Sexualmente. Ou seja, qualquer coisa, né? É. Qualquer coisa. Ele pode dizer que é, sei lá, ué. E o que mais incomoda nisso é o fato de que, mesmo se a história, por exemplo, estiver contando, se for uma história que se passe em outra época, em outro país, contando um ponto específico da história em que aquilo fosse permitido, não pode também. Sim, porque a lei diz o seguinte: são personagens envolvidos em atos sexuais ou pseudossexuais, ou atos que nem sexuais são, mas que infringem a lei do mundo real, a lei do Japão. Isso não pode ser mostrado. Nenhum ato que infringe a lei japonesa. E entre personagens que, se fosse no mundo real, eles não poderiam se casar legalmente. Não pode mostrar nenhum ato sexual entre personagens que não poderiam se casar. Por exemplo, gays. Então, esse é o ponto, porque... É, eles estão querendo, entre aspas, dizer aí, né, teoricamente, que é pra impedir só que seja entre irmãos, ou entre pai e mãe, ou entre, enfim, que lá você não pode casar, né, com a sua cunhada, nem com sua sogra. É, você não pode. Inclusive, se você não pode casar com a sua cunhada, e se o casamento for anulado, você ainda não pode casar do mesmo jeito. Não, se a sua cunhada estiver solteira, porque se o seu irmão morreu... Você não pode casar com ela. Não pode, definitivamente, não pode. Caso de... Tudo isso é válido também em caso de adoção, né? É, se for adotado, você também não pode casar com seu irmão adotivo. O mais legal é que você não pode casar com você mesmo também. É. Tá na lei. É. E aí, teoricamente, alcançaria só isso. Só que não, porque o casamento gay também é ilegal. E assim, o que preocupa, né, nem que... A gente sabe que a maioria dos mangás yaoi, assim, que são mais pesados, eu acredito que tenha censura 18+, ou pelo menos seja 18+, no mundo em geral, né? Mas tem vários mangás de temática BL que são adequados assim, pra menores hoje, por exemplo. Mesmo nos Estados Unidos, que é um lugar cheio de merda também com essa questão de que os jovens podem ver e que não podem ver, existem mangás BL 16+. Então, o que acontece? Se todo BL, qualquer insinuação de BL, for passada pra 18+, a gente deve ter uma perda aí de bastantes vendas, assim, né, no mercado de BL, né? Só que é aquela coisa, não dá pra saber exatamente se o BL vai ser proibido, porque fala pessoas que não poderiam. Pessoas que o casamento é ilegal. Uhum. Né? Que o casamento é ilegal. Só que. Eles mencionam o fato de. Casamento homossexual, um casal homossexual morando junto, não é casamento, não é nem considerado casamento, uma forma de casamento, sabe? Porque na lei japonesa, casamento é a união de pessoas de sexo oposto. É, isso poderia amenizar, né, a situação. É, por isso que eu tô falando. Teoricamente, eles estão querendo só prevenir que se mostre mesmo parentes próximos e tal. Só que, quem é que vai impedir com uma ambiguidade dessa, né, que alguém depois julgue dessa forma um material que seja BL, né? É um texto muito limitador, né? Sei lá, se eu tiver afim de escrever uma história sobre um cara que é louco pra casar com ele mesmo, sabe? Ele tá tentando arrumar um jeito de casar com ele mesmo. Não posso, é legal. É uma mulher, né, que se casou consigo mesmo, não teve? Então, pois é, no Japão não pode. Não pode fazer a biografia dela, vai ter 18+. No Japão não pode. No Japão você não pode fazer sei lá, sabe? O maior problema também é mangás históricos de outras culturas, sabe? Você não, tem coisas que você não pode mostrar, porque é contra a lei japonesa. Vai rolar o mangá do Calígula, por exemplo. Definitivamente não. Ou então vai assim, vai rolar, mas enfim, vai vender pouco, porque vai ser só pra maiores de 18 anos. A preocupação, né, realmente em revistas sumirem ou venderem pouco é porque no ponto de venda, né, ninguém vai querer um mangá que você tenha lá o celular apenas para adulto, dependendo do tipo de estabelecimento. Ele não quer vender pornografia, sabe? E o bizarro, o que eu tinha falado, que essa lei é lambona e dá a impressão que é brincadeira de criança birrenta, é que é essa cláusula absurda pra mim, que é completamente, parece briguinha de criança se estapeando, que é o seguinte, que se a editora, no período de um ano, ela infringir, né, esse código durante 6 vezes, ela recebe uma advertência, né, do governo. Uhum. Daí, se depois desse processo de advertência, nos 6 meses seguintes a essa advertência, ela infringiu o código mais uma vez, as informações sobre esse processo todo são liberadas pelo governo, e o governador tem o direito de chegar a público e falar o que ele acha dessa editora. É, né, de humilhar ela publicamente, né, uma coisa muito estranha isso. Tosco demais, ou seja... Uma cláusula pessoal do Ishihara para que ele possa falar mal das pessoas com certa frequência. Quer dizer, isso é tão de criança birrenta no nível que eu não acredito que isso acontece, né, numa democracia, em pleno século XXI, não dá pra entender. Achei bizarro ele falar também que mesmo sexo entre pessoas casadas era prejudicial pra juventude. Quem acha que não é, tá sendo... É bobo feio, cara de mamãe. É, tá sendo estúpido e que fica chocado que hoje em dia lá no Japão aparecem gays na televisão aberta. Isso é péssimo pro país. Porque isso não acontece no resto do mundo, né? Só lá, estranho isso. Eu não sei, tipo assim, ou ele realmente tem problemas sexuais traumas psicológicos muito sérios e tá compensando, ou então ele realmente tá muito preocupado com a imagem do Japão. Porque e tá extrapolando um pouco. Sempre que você vê ele falando, ele fala de material sórdido, onde crianças são abusadas e que o material exalta isso. Só que esse tipo de material já é material pornográfico e a lei dele não tá interferindo nisso. Então eu não sei exatamente que mundo é esse que ele vive, que eu sei lá, não sei explicar. É, digamos assim, eles querem regulamentar um material, mas esse material não se aplica, né, ao que eles estão querendo fazer, então. É, na verdade, o que ele diz, né, o que ele diz. É. Pra mim, pelo ele tá menos. Ficando velho, ele quer comprar o lugar dele no céu e quer, sabe, se redimir de todos os pecados da juventude dele, porque... Mas é isso, ele fica falando de moral católica, vai ver, o cara se converteu, mas tá mantendo esse segredo pra não atrapalhar a vida política dele. Eu acho que é muito claro essa preocupação com o Ocidente mesmo. Eu acho que ele tá, de uma forma muito equivocada, querendo criar uma imagem, enfim, positiva pro Japão no Ocidente, né, lá fora, aqui fora, e ao mesmo tempo se tornar com tem uma coisa de ego também, ele quer ser conhecido talvez, aqui desse lado do mundo como o político japonês que tá lutando pela moral e bons costumes, né? Pois é, pra mim essa opinião paradoxal dele talvez pra quando ele for linchado do Japão, venha zilo pra ele aqui, dos Estados Unidos, sei lá. Essa opinião paradoxal dele falar de uma coisa que não tá sendo regulamentada pela lei, pra mim é isso mesmo, ou o cara tá gagá mesmo, ou ele tá falando isso pra aparecer pro pessoal daqui de fora que ele tá lutando pela moral mesmo, sabe? Tá lutando uma guerra que existe no cérebro dele, né? É, essa coisa pra diminuir um pouco a visão de Japão como lugar de pornografia bizarra no Ocidente. Porque, sei lá, antes da internet o Japão era um lugar de gente inteligente. Depois da internet foram descobrir que lá tem pornografia bizarra. E agora o Japão é um lugar de gente inteligente e consumidora de pornografia bizarra. E o Japão parece se incomodar muito com isso. É. Tem um pessoalzinho lá na política que parece se incomodar bastante com isso. É, tanto que tinha esse movimento do Cool Japan, né? Essas iniciativas que os políticos queriam de criar toda uma imagem moderna e culturalmente estimulante, assim, do Japão pro mundo. Então, aquele museu que ia ter de anime, mangá, não sei o que, investir nesse lado positivo pra poder meio que limpar. Mas o problema é que o que existe de bizarro no mundo é muito... atrai muito, né? Então é muito mais legal você focar na parte bizarra do Japão do que na parte normal, digamos assim. A parte normal deles é meio chata, né? Qual é a parte normal deles? Que eu não tô conseguindo pensar. O salário imenso, o cara vai pro trabalho, trabalha o dia inteiro, se mata em 7 dias de férias de semana, blá, blá, blá, blá. Quer dizer, é a coisa mais chata do mundo, né? É, eu penso nisso como One Piece censurada. É a coisa mais chata do mundo, sabe? Uma coisa que ninguém aguenta assistir. E se é esse o objetivo dele, né? Fazer com que as coisas fiquem naquele nível, né? De tirar um cigarro e substituir por um pirulito, né? O Japão vai virar o boring Japão. É, vai ficar boring Japão. Agora, de uma forma geral, então, eu acho que realmente quem tá mais preocupado é o pessoal mesmo do mangá e das editoras menores, né? Porque, por exemplo, anime não vai ser muito prejudicado, porque o máximo que eles podem fazer é mandar passar mais tarde, que já é a hora, passa tudo de madrugada, é a hora, né? Que já passa mesmo. Aham, uhum, OVA e tal. Eu tava até comentando que eu acho engraçado que justo agora que acabou de sair essa lei... Mas o DVD vai passar a ser considerado DVD pornográfico, né? Na hora que vender o DVD, realmente. Complicou. Eu acho graça, agora que saiu essa lei, estreou um anime horroroso da garota que tá desesperada pra dormir com o irmão. A série é toda sobre isso, né? Acabou de estrear. Tá fazendo quanto dá, né? E acho engraçado que estreou, tipo, esse mês. No mês que a lei saiu, estreou esse anime também. O político deve estar muito puto da vida. Tomara que acelerem logo o Sekaiichi Hatsukoi, né? Que é o novo BL, assim, esperança, né? Da nação BL, né? Por quê? Ah, porque anime BL, vocês sabem, a qualidade é porca, né? A maior parte do pouca verba e tal, animação desanimada, que a gente tá acostumado, né? E o Sekaiichi Hatsukoi promete ter a mesma qualidade do Junjo Romântica, que é um dos animes BL mais bem produzidos, assim, que a gente tem, né? E ele é da mesma autora, essa obra, né? E a gente tá com a esperança de que tenha a mesma qualidade, pra fazer o mesmo sucesso. Então, vai sair agora em abril, né? Espero que passe rápido, né? Pela lei. Tem um que tá saindo agora, que é baseado no jogo, esqueci o nome, me deu branco. Qual que é o nome? Starry Sky? Não, é baseado no jogo. Foi o Togaino no Ti? Isso. Ele tá legal ou não? Ele tá feio? É Togaino no Ti, isso não, mesmo. Não, já passou e realmente a maior parte das referências BL foram retiradas. Eles pegaram mais a parte das lutas e do futuro apocalíptico, que é a parte mais chata da história, e puseram lá. E pronto. Então isso tá de acordo com o quase. É, ficou meio que um anime que não agrada ninguém, né? Nem as fãs de BL, nem as fãs de luta e mangá apocalíptico. Mas tudo bem. Passou já. Razoável. animação é desanimada, meio ruim. A gente pode, na hora de tirar essas partes, porque você tira e você perde todos os públicos, né? Eu acho que é melhor ter um público só do que não ter nenhum, né? Também acho, acho tudo bem. Bem, acho que é isso, né? A lei, ela já foi aprovada. A partir do dia 1º de abril, as editoras já começam a ter que fazer a sua autorregulamentação, que já tem que começar a ajeitar, mandar o pessoal que tá fazendo putaria parar de fazer, esse tipo de coisa. É, demitir suas BL mangaká. Não, então, é pra Tanco, como é que tá a repercussão, assim, dentro do mundo editorial BL? O povo tá muito pessimista, tá muito... Olha... Tá esperançoso? Alguém já começou a mostrar alguma solução? Como é que tá rolando isso? Até agora... Até alguém se suicidando, não? Ainda não. Bom, até agora eu conversei com algumas mangakás no Twitter, as poucas que falam inglês, porque, infelizmente, meu japonês é um lixo, e elas dizem, se dizem confusas. Todas elas estão confusas, elas dizem que ninguém sabe o que vai acontecer, elas não fazem a menor ideia e que estão muito preocupadas, assim, mas que não, por enquanto nada muda, nada mudou assim na rotina delas, mas estão preocupadas. Teve uma mangaká, a Kanako Maid, ela diz que a editora dela está considerando cancelar um reprint de um trabalho dela, né, um relançamento, por causa dessa situação, né? Porque tinha sexo e menores e talvez seja cancelado esse reprint. Então, tem acontecido algumas coisinhas pontuais, mas ninguém tem certeza do que vai acontecer, não. Nem elas mesmas. Então, a preocupação é essa mesmo, né? De que as coisas vão pra 18 mais, vendam menos, né? Como a editora é pequena, ela pare de investir nessa área e passe a investir em outras que sejam mais lucrativas e, enfim, é. Mas essa preocupação... E a dificuldade de acesso também, né, do Ocidente. Mas pois isso aí dá um jeito, né? É, esse é um ponto que muita gente tá falando que não, é só uma regulamentação de faixa etária, né? O pessoal isso. Tá abusando demais. Então, o que vai pra 18 mais é porque tá indo pro lugar onde merece. Só que esquece... Só que não é bem assim, né? É, esquece que vai vender menos e isso já vai ser uma forma de censura, porque vendendo menos numa editora menor... Com certeza. Vai ser cancelado. Se vai ser cancelado, não vai ser produzido mais. Foi o que eu falei, são as formas toscas que os japoneses arrumam de driblar a lei. Eles não podem entrar com tocha na mão na editora e fechar tudo. Então eles fazem isso. Eles sabotam o mercado como se eles estivessem molestando a editora, enchendo o saco dela até ela fechar. Uhum. Todas as formas possíveis. Como eu falei, editora menor não vai poder fazer que nem a Jump. Ah, eu publico o que eu quiser pra idade que eu quiser na minha revista. Então ela vai... Ou então as desenhistas vão ter que mudar de ramo, né? Ir pra, sei lá, pra shoujo, shonen e... Enfim, eu não acredito que vai acontecer com as maiores, mas as menores eu acho que vão tomar bastante na cabeça ainda. Vão sofrer bastante, com certeza. E esse sentimento de não sei do que vai ser parece ser geral, né? Ninguém parece estar entendendo direito como é que isso vai acontecer. Mesmo porque a própria lei é tão confusa que não dá pra saber exatamente quem vai ser afetado no final das contas e quem não. O que eu acho engraçado, né? Porque se errar 6 vezes, ferrou. E eles não estão sabendo o que eles têm que fazer, qual o certo. Então, a pessoa tem que ir errando e ver se dá sorte de acertar antes de bater 12. É, bom, se especificar que são 6 vezes seguidas, dá pra fazer aquele plano de erra 2, erra um pouquinho. Aí os personagens, sei lá, viajam cada um pro canto e aí vira um mangá de culinária por um mês. É uma coisa bem segura, né? O personagem, olha, ganhei um cupom pra ganhar um curso de culinária na França. É pra assim, de 30 capítulos de ir na França aprendendo a fazer pão. Aí volta. É uma boa, né? É boa, pô. Gostei. É uma boa, pô. Tuita aí pra elas, dá essa sugestão. Olha, sensei, resolvido seus problemas. Pô, vamos revolucionar. É o Brasil, né, tomando partido nessa das luta. Ideias. Uma coisa que a gente esqueceu de falar é que a Toca Anime Fair tá pra ser cancelada porque todo mundo saiu fora, né? É, tá rolando doujin, né? Criticando. Não, é, tá rolando muito doujin criticando a lei e o governo de Tóquio faz parte do comitê que organiza a Toca Anime Fair. Então as 10 maiores empresas da indústria no Japão se retiraram do evento, falaram que não vão. Então o evento tá sem ninguém. Tá correndo risco seríssimo de ser cancelado. E bora essas pra lá, bora abrir uma firma aí. A gente tá precisando. Né? Quem tem um dinheirinho sobrando aí pra gente produzir alguma coisa? E essas 10 empresas vão se organizar pra fazer um novo evento no mesmo dia do Toca Anime Fair. Que legal. O primeiro-ministro andou tentando botar panos quentes, né? Tipo, não é bem por aí, acalma esses nervos e tal. Mas o governador já disse, eles voltam ano que vem. Não tem problema, não. É criança birrenta, né? Eles vão voltar. Mas eu não confirmei, não, Lisa. Eu tô imaginando ele sozinho, sentado no salão da Toca Anime Fair, assim, brincando com os bonequinhos dele. Eu sou o maioral, pé! É, a câmera vai pra longe, assim, tá aquele vazio, né? No galpão. Aquele salão vazio, aqueles enfeites, ele pequenininho, assim, no meio, com a faixa dele. Deve ser o conteúdo dos dojins, né, que estão rolando. Já rolou ele no Yaoi, né, tipo, ah, nosso plano deu certo, de despistar eles e tal, falando pro sujeito lá. Não, tem um cosplay muito bom, teve um cosplay muito bom na Comic Cat, que era um cara com uma máscara, que era o rosto dele impresso, né? E tinha aquele cara do Yaranaika, do Misosu. Sei, aquela... O macacão azul. Aham. Uhum. Boa. Aí tinha o cara do macacão azul comendo o Nautican, o Ishihara. Isso é muito bom. Tem que botar na capa essa. Boa. Bem, e é isso, né? Esqueci alguma coisa, não? Esqueceu. Ah, é, eu li por aí, não confirmei, mas eu li por aí que o Nautican teria poder de vetar isso ainda, né? O primeiro-ministro ainda teria poder de vetar essa lei. Eu imagino que se ele quisesse. Se ele o primeiro-ministro, né? É, né? Só que ele parece muito afim. Eu não sei também, assim, sobre a autonomia dos governadores e tal. Eu não tenho certeza se ele poderia. Eu li por alto, assim, mas eu nem confirmei. Eu imagino que o primeiro-ministro, né, como é o representante máximo lá, sei lá, talvez tenha poder de veto, que nem o presidente aqui, né, tem. Aham. Uhum. Talvez, não sei. Assim, ele possa vetar pra poder a lei passar por alguma revisão, né, e... Ele pode recomendar a mudança de alguns pontos, quem sabe? É, pelo visto concordou, né? Mas a última coisa, assim, que dá um pouquinho mais de esperança é que já revisaram, né? Fizeram uma... Não sei se foi uma emenda ou se foi na hora que a lei passou, que material digital já tá fora tá fora dessa lei. Pois é, tava esquecendo disso. Tem um furo, né? Na verdade, acho que não é uma emenda, acho que é um furo da lei, né? É um furo mesmo, né? Ficou fora. De internet, celular... Será, então, que, de repente, as editoras menores vão migrar para o digital? Talvez vão migrar. Acredito que sim. Acho que deve ser uma saída, né? Se a coisa ficar tão feia quanto pode ficar, eu acho que vai ser a única saída para as editoras menores. Ou então, mudar de ramo mesmo, fechar as portas. A coisa né, dos celulares, a gente esqueceu de comentar, né? Que é como se agora o governo estivesse obrigando os pais a regular seus filhos. Porque a lei não é só sobre isso, né? A lei também tem umas outras coisinhas a mais. É, eles querem filtrar melhor a internet pras crianças, digamos assim. E aí, tipo, no Japão, se o pai quiser, ele pode tirar o filtro dos celulares das crianças, dos filhos, e eles passar a internet livremente. Um celular vendido pra menor de idade já vem com um filtro padrão, sabe? O filtro já vem, só que se o pai quiser tirar, ele pode tirar. Isso é interessante. Não, engraçado que agora, se o pai... A burocracia pro pai tirar o filtro na internet do filho quadruplicou, sabe? Ele tem que... Possibilitou, né? Tipo assim, aí o pai vai ficar com tanta preguiça que eu falar, ah, filho, não acessa não. Ah, deixa pra lá. A gente vê, né, em casa, né? Ele tem que fazer uma petição lá, escrever lá pro operador do celular explicando por que quer. E justificando, né? Justificando, e o governo lá de Tóquio tem que concordar com a justificativa. Eita. Tipo assim, me diz por que exatamente você quer liberar a internet do seu filho. Porque eu sou o pai. Se você não quer o pau da sua criança. Ah, é. Exatamente por que você quer mandar na vida do meu filho? É, né? Por que quando eu penso nisso, eu imagino, sei lá, filme do James Bond, eu imagino, sabe, um russo falando isso no filme do James Bond dos anos 60. Eu vou te falar porque me parece, porque isso é antiquado. É, eu acho assim, que desde o início rola muito isso, né, de pais que não querem responsabilidade por educar seus filhos, né, por colocar a responsabilidade no governo, né. Pra mim é um pouco disso também, né. Legal o governo assumir essa posição, né. Beleza, que vocês não educam, a gente educa, sai daqui. O que é irônico, né, que é uma lei que todas as outras questões são muito ligadas a celular e internet. E justamente nessa parte eles deixaram esse furo de que no meio digital tá ok. Eu espero que eles não ouçam o JCast pra não descobrirem isso. Ah, sim, eles vão ouvir, né? Em português. Ué, não, pô, eles estão monitorando a internet inteira. É, foi o que me falaram, né? Eu tenho certeza que eles têm escutas aqui dentro. Falaram, né? Cuidado que eles estão olhando. Não vai vir a oi pro Brasil que eles estão vigiando. É o caralho. Cara, perseguição. Cara, caça as bruxas agora. Amanhã você pode acessar o blog da Tanco, o nosso blog, e pode não tá mais. O Japão tá mandando no mundo, né? Não sei. O Japão mandou tirar, né? Eu não sei, eles são amiguinhos de todo mundo, sei lá. Eu não sei se a Dilma concorda com isso ou não. Vamos perguntar, vamos tentar entrevistar a Dilma aqui pro podcast, perguntar pra ela, Dilma, o que você acha de mangá BL, você acha aqui no Brasil? Boa ideia, né? Vamos mandar um e-mail pra ela e ler a resposta lá. Isso. Ela vai dizer, eu sou uma avó, o que vocês estão falando? Aí no final, PS, não conta pra ninguém não, mas eu li um desses e achei bastante interessante. Então a gente pergunta pra mulher do Temer, que ela é mais nova, mais moderna. Essas são as piores. E ela vai assumir a presidência, né? Eu acho que tem mais da Dilma gostar do que da... Não, mulher do Temer. A mulher do Temer é super vilã, assim. Você viu como é que ela tava olhando ela assim? Tem, ela não, ela tem cara de pessoa... Cadê o nome, cara? Vai super rolar. Não é recatada, a pessoa... Não sabe o nome. Simulada? Não, não, não. Uma pessoa que foi muito castrada na infância e hoje em dia é muito... Recalcada? Fechada. Recalcada, isso. Não, nada a ver. Ela é super vilã, vai super dar um golpe de estado e vai assumir a presidência. Tá bom, né? Então, é isso? Mais alguma coisa, Tanco, a acrescentar? É, acredito que seja isso, que a gente tenha coberto todos os pontos aí da situação da lei, pra ninguém se apavorar também, que o BL não vai acabar por causa disso. Quem gostar, realmente, as pessoas não vão deixar de fazer esse tipo de trabalho, nem que seja por distribuição digital, acredito. Mas também, né, a gente tem que dar força pra os mangakás nesse momento, né, e pras editoras que estiverem tentando publicar. E eu acho que é só assim que a gente vai conseguir manter o nosso fandom vivo e tudo mais, mas enfim, a gente só pode mesmo de verdade é torcer e aguardar, né, pra ver como é que vai ser. É, eu acho como alguma coisa, muita coisa ainda vai mudar, porque como eu falei, essa lei não só ela é muito injusta com o mercado, como ela toca em aspectos, ela toca de forma muito retrógrada em aspectos sociais, assim, e ela gera, enfim, desentendimento e preconceito, e enfim, eu não acho que isso vá continuar muito tempo do jeito que tá. Eu acho que ainda alguma coisa ainda deve mudar. Eu lembro de uma coisa também, ano que vem é eleição, ano que vem não, esse ano é eleição para governador de Tóquio, talvez vixe rara dança. Será? Depende, a população deve estar concordando com ele, não? Não é como se a massa votante de Tóquio fosse toda fã desse tipo de material, né? Não, ele dança por outros motivos, né? Já tá com outro partido no governo e tal, não sei. Apesar de que o governo não tá muito bem, né? De aceitação. Enfim, se o Taro... O governo do Japão nunca tá bem de aceitação, né? Não, não tá... Se o Taro Asso tivesse lá, isso aí não acontecia, ele vetava. Com certeza. Ele ia deixar de ler Rosenmeid. Em breve ele não vai estar muito bem financeiramente. Pelo visto. É. Bem, então, tchau. Muito obrigado pela participação. Tchau. O que foi? Não, tipo, tchau, gente. Então, obrigado. Queria agradecer. Não, a gente é brusco mesmo, mas não é falta de educação, não. Acabou indo. Tchau. O Jack é também assim, sabe? Oi, tchau. Acabou. Sim. Qual o endereço do Blime, que eu não sei de cabeça? www.blime.com E mais que links você tem pra dar do Show de Café, que tem um Show de Cast, mas... É, eu também participo do Show de Cast, Show de Café, né, showjo-café.blogspot.com e eu tô lá sempre discutindo também os assuntos do show, de assuntos femininos e feministas e tudo mais. E nós somos do GCast, escutem nosso podcast. Por favor. A gente é homem, mas a gente é legal também. Pois é. Então é isso. Tchau, Tanco. Tchau. Muito obrigado de novo. Tchau, Live. Você não tá sabendo se despedir muito bem hoje. Não tô sabendo, não. Faz isso pra já mim. Já fui. Tchau. Então, eu também. Eu nunca sei fazer. Esse programa foi censurado pela Lei 156 de Tóquio. Fiquem com a receita de um delicioso bolo de chocolate. Obrigada. 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de leite, 6 colheres de sopa cheias de chocolate em pó, 1 colher de sopa de fermento em pó, 6 ovos, bata as claras em neve, acrescente as gemas e bate novamente, coloque o açúcar e bata outra vez, coloque a farinha, o chocolate em pó, o fermento, o leite, bata novamente, untar um tabuleiro e colocar para assar por aproximadamente 40 minutos em forno médio, enquanto o bolo assa. Faça a cobertura com 2 colheres de chocolate em pó, 1 colher de margarina, meio copo de leite e leve ao fogo até começar a ferver. Jogue quente sobre o bolo já assado. É só saborear.